Então vamos lá. Então, boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje aqui nós temos uns três ou quatro assuntos. Um é a continuação natural da aula sobre o negócio das categorias. E os outros são várias observações a respeito de algumas discussões na internet que são bem propícias a ilustrar. Não só o estado atual da dita alta cultura no Brasil, mas certos vícios de pensamento que são comuns a praticamente toda a nossa classe universitária, que são justamente aquilo que nós desejamos evitar na formação de vocês. Como introdução ao primeiro assunto, eu vou ler aqui alguns trechos do livro Filosofia da Iluminação, do filósofo persa Shihabuddin Sohrawardi, que eu tranquilamente colocaria na lista dos meus gurus que estão lá na internet. Eu não sei por que eu não coloquei na época, mas devia ter colocado, sem dúvida. Shihabuddin Sohrawardi viveu no século XII, na Pérsia, século XII da era cristã, evidentemente, e é um dos pensadores espirituais mais destacados do mundo islâmico, embora não pertencesse, vamos dizer, à linhagem central do esoterismo islâmico, que é o chamado sufismo. Ele não pertencia a nenhuma tarika, era um pensador independente. E, no entanto, é uma das figuras mais altas do pensamento islâmico. O pessoal que é ligado ao esoterismo islâmico oficial, o chamado tasawuf, ou sufismo, classifica esse tipo de pensadores como afrad. Afrad quer dizer isolado, quer dizer um sujeito que, sem estar ligado a uma tradição, ele recebeu alguma influência divina por conta própria. No entender dos praticantes do sufismo, o afrad é um sujeito que ele pode escrever e transmitir os seus conhecimentos, mas ele não pode criar discípulos, ele não pode criar uma escola, ele não dá iniciações, etc, etc. Para mim, tudo isso não faz a mais mínima diferença, né? Eu, de fato, eu não conheço em todo o mundo islâmico. É evidente que a riqueza da filosofia persa já é uma coisa de você ficar besta, né? Eu acho que a Pérsia sozinha tem mais e melhores filósofos do que a Europa inteira. Então, embora eu não conheça tudo, eu digo, de tudo o que eu conheço, nada há que se compare a Sohrawardi, e especialmente a este livro, né? A Filosofia da Iluminação, é um livro de 100 páginas, não mais de 100 páginas, né? Onde ele sintetiza tão bem as duas principais correntes que influenciavam o pensamento islâmico na época, ou seja, por um lado o sufismo e por outro lado a filosofia peripatética, eles chamam sempre peripatética, a linhagem aristotélica. E ele mostra, não é que ele mostra, ele personifica a unidade dessas duas coisas melhor do que qualquer outro pensador islâmico, né? Alguns outros, como por exemplo, quando você lê Al-Ghazali, a irritação de Al-Ghazali, que é um teólogo, a irritação de Al-Ghazali contra os filósofos peripatéticos é uma coisa realmente assim, é patética, entendeu? Entre o peripatético e o patético. Então é aquele teólogo, aquele crente assim, bem quadradinho, que tudo aquilo que não está de acordo com a aparência da ortodoxia dele, ele acha que, né, estão todos condenados, vão todos para o inferno, etc, etc. Então, eu vou ler um pedacinho aqui, que é uma coisa altamente inspiradora. E de cara, vocês vão ver, a primeira frase que ele disser aqui é algo que vocês devem sempre levar em conta no modo de vocês entenderem a aula anterior sobre as categorias e de entender tudo mais que eu disser sobre Platão e Aristóteles daqui para dentro. Quer dizer, eu tomo este critério do Suravardi como sendo uma linha mestra, uma orientação que eu tenho seguido há anos e que tem dado os melhores frutos. Quer dizer, a melhor maneira de entender os filósofos antigos é da maneira que Suravardi está indicando aqui. Ele diz, as palavras dos antigos, e antigos ele está se referindo especificamente a Platão e Aristóteles, são simbólicas e não abertas à refutação. As críticas feitas ao sentido literal das suas palavras falham em apreender as suas reais intenções, pois um símbolo não pode ser refutado. Isto é também a base da doutrina oriental da luz. Oriental é a própria filosofia dele, né? Ele diz que ele chama a filosofia dele de filosofia oriental, por estar ligado muito à ideia da luz e o Oriente, então, é de onde vem o Sol, então ele chama um filósofo oriental. Não tanto no sentido geográfico, porque ele está exatamente no chamado Oriente Médio, né? O Oriente Médio não é tão Oriente assim, mas a ideia dele é baseada, né, no famoso Ex Oriente Lux, a luz vem do Oriente. Isso é também a base da filosofia oriental da luz e das trevas, que foi o ensinamento dos filósofos persas como Jamasp, Frashostar, Bozorgmer e outros. Quer dizer, ele está mencionando alguns antecessores dele, mas na verdade não existe outra expressão tão plena dessa filosofia quanto a obra do próprio Suravardi e especificamente esse livro, A Filosofia da Iluminação. Se fosse possível publicar isso em português, seria uma maravilha, mas a tradução, não creio que valha fazer uma tradução da tradução inglesa, teria que encontrar alguém que lesse língua persa. Isso vai ser meio difícil, né? Isso aqui não é nem árabe, é persa. A língua persa usa o mesmo alfabeto árabe, mas soa diferente e as palavras têm sentidos diferentes. Fulano e outros antes deles. Não é a doutrina dos magos infiéis, nem a heresia de Mani, da onde é maniqueísmo, né? Nem aquela que leva a associar outros com Deus, o qual seja sempre exaltado acima de todo antropomorfismo. Não imaginem que a filosofia existiu só nestes tempos mais recentes. O mundo jamais esteve privado de filosofia ou sem uma pessoa que possuísse as provas e evidências claras em defesa dela. Essa pessoa é o vice-regente de Deus na Terra. Assim será enquanto durarem os céus e a terra. Os filósofos antigos e os modernos diferem apenas no seu uso da linguagem e nos seus diferentes hábitos de abertura e... Quer dizer, ele está falando de um estilo aberto e de um estilo alusivo, quer dizer, um estilo direto e um estilo alusivo. Todos falam, vamos dizer, dos três mundos. Três mundos são, vamos dizer, até eu me referi a isso no escrito sobre o gênero literário. Você tem o mundo da temporalidade, o mundo da eviternidade ou perenidade, e você tem o mundo da eternidade, né? Concordando quanto à unidade de Deus, não há disputa entre eles nas questões fundamentais. Embora o primeiro instrutor, o primeiro professor, Aristóteles, fosse muito grande, profundo e cheio de intuições valiosas, não se deve exagerar o seu valor ao ponto de desprezar o seu mestre, Platão. Entre eles estão os mensageiros e legisladores, como Hermes, Asclépios e outros. As fileiras dos filósofos são muitas, e eles podem ser classificados, divididos nas seguintes classes. Eu vou numerar aqui para que não perca. Então, primeiro, um filósofo divino proficiente na filosofia intuitiva, mas ao qual falta a filosofia discursiva. Segundo, um filósofo ao qual falta a filosofia intuitiva. Terceiro, um filósofo divino proficiente tanto na filosofia intuitiva quanto na discursiva. Quarto, um filósofo divino proficiente na filosofia intuitiva, mas de habilidade média ou fraca na filosofia discursiva. Quinto, um filósofo proficiente na filosofia discursiva, mas de habilidade média ou fraca na filosofia intuitiva. Sexto, um estudante só da filosofia intuitiva. Sétimo, e um estudante só da filosofia discursiva. Se acontecer que em algum período houve um filósofo proficiente tanto na filosofia intuitiva quanto na discursiva, ele será o regente por direito e o vice-regente de Deus na Terra. Se acontece que não é esse o caso, essa regência, quer dizer, se não existir essa pessoa que é proficiente nas duas filosofias, então a regência pertencerá ao filósofo que seja proficiente na filosofia intuitiva, mas de habilidade média na filosofia discursiva. Daqui a pouco eu vou reler e detalhar tudo isto. Se essas qualidades não coincidirem, a regência pertencerá ao filósofo que é proficiente na filosofia intuitiva, mas ao qual falta a filosofia discursiva. O mundo jamais será privado de um filósofo, estará privado de um filósofo proficiente na filosofia intuitiva. A autoridade de Deus na Terra jamais pertencerá a um filósofo proficiente na filosofia discursiva que não se tenha tornado proficiente na filosofia intuitiva. Pois a vice-regência requer o conhecimento direto. Por esta autoridade, eu não quero dizer poder político. O líder dotado de filosofia intuitiva pode, de fato, reger abertamente ou ele pode estar oculto. Oculto na multidão. E ele é chamado o polo. Polo, na língua árabe, culto. Ele terá autoridade, mesmo se ele viver na mais profunda obscuridade. Quando o governo está nas suas mãos, a era é iluminada. Mas quando a era é sem regência divina, as trevas serão triunfantes. O melhor estudante é o estudante que estuda tanto a filosofia intuitiva quanto a filosofia discursiva. Em seguida, o estudante da filosofia intuitiva. E em terceiro, o estudante da filosofia discursiva. O que ele quer dizer com filosofia intuitiva? Ele quer dizer aquela filosofia que apreende a natureza simbólica dos escritos que foram legados pelos filósofos antigamente. Note bem que ele inclui entre os filósofos os profetas, especialmente os profetas legisladores como Moisés. Tá certo? Vocês veem que na Bíblia, quando Deus dá a missão a Moisés, Moisés se queixa de que ele não é capaz de se explicar claramente às pessoas. Ou seja, Moisés tem o conhecimento intuitivo, mas ele não tem o domínio da filosofia discursiva. Tá certo? Ele reconhece isso. Né? Então, Deus delega o irmão de Moisés, Arão, para que Arão faça as explicações. Mas note bem, Arão não tem o conhecimento direto de Deus. Arão não subiu ao Sinai. Ele só conhece a coisa ou pelo que o irmão dele explicou, ou por estudo próprio. Tá certo? Então, Arão é justamente o sujeito que faz a burrada. É ele que institui o culto do bezerro de ouro. Não é isso? Quer dizer, enquanto Moisés sobe ao Sinai, Moisés começa a demorar muito, então o pessoal embaixo pede uma, né, uma orientação a Arão, o que, que nós fazemos? Então ele sugere o culto do bezerro de ouro, certo? Então isso aí é um símbolo eloquente precisamente daquilo que Sorabardi está dizendo. Quer dizer que se não há o conhecimento intuitivo, o conhecimento, vamos dizer, do sentido profundo e inesgotável dos símbolos, o mero pensamento discursivo não vai resolver o seu problema. Ele resolve até um certo ponto. E esta noção dele do polo é extremamente importante. Ele diz: o polo é o regente, vice-regente de Deus na Terra. Isso quer dizer, as coisas acontecem do jeito que o polo disse. Não importa que ele tenha ou não tenha autoridade exterior. Se não tiver, fica até mais significativo ainda. Porque tudo se passará exatamente como ele disse, ainda que ninguém reconheça e ainda que todos digam o contrário. Tá certo? Então, você vê que não há a menor dúvida de que Platão foi um desses polos. Né? A influência de Platão foi tão profunda, vamos dizer que tudo o que Platão disse a respeito, vamos dizer, dos reis filósofos, de como deveria ser a sua formação, etc. Se você estudar a formação do clero católico, a partir do século I, ela não foi nada mais do que uma aplicação dos critérios da escola platônica. E quando o historiador da filosofia, Arthur Lovejoy, diz que toda a história da filosofia não passa de uma coleção de notas de rodapé a Platão e Aristóteles, ele está dizendo precisamente isso. Quer dizer que tudo girou em torno destes dois filósofos, tá certo? Mesmo entre aqueles que não os reconheciam como seus mestres. Quer dizer, quando às vezes o sujeito está brigando com Platão, Aristóteles, tá certo? No fim ele acaba dando razão para eles. Às vezes, ou diretamente, porque você entende que no que eles disseram estava a verdade daquele assunto, ou porque a falsidade do que você disse acaba se demonstrando e dando razão a eles, queira você ou não. Então, isto é um exemplo do que é o polo. Quer dizer, Moisés foi um polo. Vocês não esqueçam o seguinte, que, né, os judeus estão obedecendo Moisés, vai fazer, ó, vários milênios, né? Então, no meu estudo sobre as formas do poder, eu disse que o poder profético é o mais alto que existe. Por quê? Porque ele dura ao longo dos tempos. Ele não passa. Então, agora você imagina os decretos dos reis, dos presidentes e ministros, quanto tempo dura? 2 anos, 3 anos? Às vezes nem isso. Às vezes ele emitiu a lei, no dia seguinte ela já não funciona mais, né? No caso brasileiro, nós temos até o um episódio famoso do Getúlio Vargas, que chamou o ministro da Justiça dele, Francisco Campos, e pegou um papelzinho para ele e falou: olha, você publique e faça entrar em vigor esta lei. O ministro leu e falou: mas, presidente, já existe outra lei sobre esta matéria. Daí o Getúlio disse: é, mas a outra lei não pegou. Então, você veja aí, vamos dizer, a impotência, às vezes, do governante terrestre que pretende se impor a todo mundo. Se você quer medir essa impotência, você veja o caso de Adolf Hitler, né? Todo mundo diz: ah, foi um dos homens mais poderosos. Bom, poderoso durante quanto tempo? Ele disse que ia criar um império, um Reich de 1000 anos. Durou 12. Durou 12 e acabou na destruição total, total, total, total. Ele mesmo, nos instantes finais, né, ele disse: o povo alemão não soube me merecer, então ele merece a derrota, né? Merece ser totalmente destruído. E de fato foi. Então, agora, compara isso com a autoridade de Moisés. É claro, nem todos os judeus seguem aquilo. Uns seguem mais, outros seguem menos. Mas isso faz parte da natureza do judaísmo. O judaísmo tem tantos mandamentos que não dá para todo mundo cumprir tudo. Então, é uma espécie de divisão de trabalho, né? Tá certo? Então, é assim, tipo, eu não como carne de porco, você não come camarão, depois a gente troca. Por exemplo, então, isto funciona, o judaísmo isso funciona. Quer dizer, a lei foi dada não individualmente para a comunidade, então a comunidade arca com aquela responsabilidade. Então, no conjunto, você pode dizer que o judeu, né, na média, continua obedecendo Moisés, mesmo que não são totalmente crentes. Você, mesmo o judeu ateu, né, ele a referência de temporalidade que ele tem é o calendário judaico, são as festividades judaicas e são os símbolos judaicos. Mesmo que o judeu seja ateu, ele não sai disso. No meu livro Jardim das Aflições, eu até propus um estudo que jamais foi feito e que eu também não vou fazer porque não tenho tempo, dizendo o seguinte: assim como existe uma ciência da religião comparada, tem que existir uma ciência do ateísmo comparado. Porque as várias modalidades de ateísmo, elas são diferentes conforme a religião na qual se origina um ateu. Ou seja, aquilo a que o ateu se opõe não é a mesma coisa. Quer dizer, se ele é de origem católica, ortodoxa, ou protestante, ou judaica, ou hinduísta, tá certo? O ateísmo dele vai ser diferente. E este, vamos dizer, é um elemento que cria enormes confusões no mundo contemporâneo. Entendeu? Então você vê uma coisa característica, por exemplo, o ateísmo de origem protestante, ele é eminentemente evolucionista e naturalista. Mas o ateísmo de origem judaica não liga tanto para isso. É um ateísmo revolucionário, o ateísmo de Karl Marx e Trotsky e outros. Isto quer dizer que o ateu de origem protestante, ele está se opondo eminentemente a uma certa versão da estrutura do cosmos. Tá certo? Enquanto do cosmos físico, né? Ao passo que o judeu de origem protestante, ele está reclamando, aliás, o judeu de origem judaica, ele está reclamando precisamente contra a vontade divina. Deus tem um plano e ele tem outro. Quer dizer, a maneira das pessoas se oporem a Deus é completamente diferente. Eu insisto, esse estudo é extremamente importante. Tá certo? E ele, evidentemente, requer uma pessoa preparada no campo da religião comparada, que já é um tremendo abacaxi, tá certo? E, ao mesmo tempo, preparado na história dos movimentos revolucionários ateísticos, né? Se algum de vocês tiver interesse em fazer esse estudo a longo prazo, vai levar uns 10 anos. Mas, vamos dizer, é uma sugestão de um tema absolutamente maravilhoso, né? Então, isto aí dará para vocês uma ideia do que é, então, o poder profético. O poder profético é aquele que dura enormemente para além do prazo de vida do próprio portador dessa autoridade. Quer dizer, Moisés está morto há quanto tempo? E os caras continuam obedecendo, né? Então, isso também é da natureza do poder profético, do poder espiritual, do poder intelectual, que ele não é. Que ele raramente é um poder exercido pessoalmente e diretamente pelo seu portador. Ele é um poder que se propaga na história e que perdura na história. Independentemente da presença ou não do seu porta-voz, tá certo? Então, essas breves noções são suficientes para você ter ideia do que Saraivada quer dizer com o polo. Quer dizer, o polo é aquele indivíduo cujas palavras abrangem o horizonte inteiro das possibilidades de uma época ou de várias épocas para diante, sem que nada de substantivo aconteça, a não ser o que está demarcado ali. Isso quer dizer que o polo a autoridade dele consiste em eminentemente dizer uma verdade da qual os outros não podem escapar, por mais que queiram. Tá certo? Então, claro que nós não devemos absolutizar essa noção do polo, como ele diz, porque essa própria noção, ela também é simbólica, afinal de contas, ele está dizendo que os escritos dos antigos são de natureza simbólica, essa própria noção do polo é simbólica. Isso quer dizer que pode haver vários polos ao mesmo tempo, pode haver vários polos cuja autoridade ser limitada geograficamente, pode haver vários polos cuja autoridade se, vamos dizer, perdure por um, ou dois, ou três, ou quatro séculos, e outro que perdura por 5.000 anos. Tá certo? Por exemplo, se vocês estudarem a obra do Mário Ferreira dos Santos, vocês verão que todas as possibilidades mais altas e mais baixas, quer dizer, da civilização no Brasil, já estão demarcadas ali. Ninguém conhece o Mário Ferreira, ninguém sequer o entende, mas à medida que você o entende, você também entende o seguinte, que aquele sujeito, ele era a única chance, né, que havia para surgir, vamos dizer, uma civilização decente no Brasil. Na medida que se afastam dele, ou que o ignoram, vão para baixo necessariamente. Vão para baixo ao ponto de, que o Mário morreu em 68, né? Passados então 30, apenas 30 anos, em 68 o Brasil ainda tinha alta cultura, né? Viraram as costas ao Mário, né? Em três gerações a alta cultura acabou. O que que é isso? É a autoridade do polo. Quer dizer, ou você segue aquele sujeito, ou você vai para o buraco. Não tem outra. Entendeu? Então, quando ele diz que os escritos dos antigos são simbólicos e, portanto, não são sujeitos à refutação, isso não quer dizer que esses escritos não tenham um aspecto discursivo também, o qual é sujeito à discussão e refutação. Porém, é sujeito à discussão e refutação só depois que você apreendeu o sentido simbólico. Por exemplo, uma vez eu estava conversando com meu amigo Antônio Donato, e ele disse o seguinte: olha, ninguém entende Santo Tomás de Aquino. Por quê? As pessoas só veem teses individuais e discutem aquelas teses. Mas se você lê e relê o pensamento de Santo Tomás de Aquino, você lê ali a Suma Teológica, a Suma contra os Gentios, etc., você acaba percebendo que aquilo tem uma estrutura igual a de uma catedral, que aquilo, portanto, é uma obra de arte, um objeto de contemplação. Então não foi escrito só para você concordar ou discordar com esta ou aquela tese, mas para você, olhando a estrutura do conjunto, você terá abertura para o mundo divino que aquela estrutura simboliza, exatamente como uma catedral, né? E ver a minha formação é completamente diferente da do Antônio Donato, não é isso? As nossas vidas, vocações completamente diferentes, mas naquele momento nós concordamos, falamos, mas é preciso, é este mesmo o problema. Ninguém entende porque querem ter um entendimento discursivo direto. Ah, sumiu. Querem ter um entendimento discursivo direto. E o que não é possível se você não captar a forma do conjunto e a sua força simbólica. Entendeu? No caso das obras de Platão, o acesso a esse sentido simbólico é um pouco mais fácil, porque Platão, vamos dizer, nos instantes finais dos seus diálogos, ele sempre encaminha o diálogo da seguinte maneira: ele coloca um problema, discute, né? Sócrates coloca em discussão as ideias correntes, destrói várias dessas ideias, e quando as pessoas perguntam para ele: mas se não é do jeito que nós estamos dizendo, como é então? Como é que Sócrates responde? Contando um mito. Ou seja, ele está dizendo que grande parte da atividade filosófica dele é uma atividade discursiva feita não para expor a verdade, mas para refutar o erro. E que a expressão direta da verdade é uma coisa eminentemente problemática, tá certo? Então, que é mais fácil você aludir à verdade sob forma simbólica do que você declará-la com, vamos dizer, com todas as letras. Dito de outro modo, ele está dizendo que só uma linguagem divina pode expressar a verdade. A linguagem humana pode apenas aludir a esta verdade, de tal modo que as pessoas, através desse símbolo, apreendam a verdade, que elas próprias, em seguida, não vão poder também expressar completamente. Isso não quer dizer... Ele não tá se referindo ao fracasso total da linguagem humana. Não, a linguagem humana é suficiente para fazer isso, e isso já é muito. Né? E ele também está advertindo que toda discussão filosófica, só existe discussão filosófica válida de dois gêneros. Uma que é feita para refutar erros discursivos no próprio plano discursivo, dando por pressuposto que essas ideias que foram expostas discursivamente não têm uma profundidade simbólica a ser desencavada. E a segunda modalidade de pensamento filosófico legítimo é aquela, vamos dizer, que ou se expõe em forma simbólica, ou se expõe em forma discursiva, porém, tendo em vista, vamos dizer, uma experiência já vivida do sentido simbólico. Ou seja, por exemplo, se você quer... Ah, quero aqui discutir o São Tomás de Aquino. Então, é o seguinte, você vai ler essa coisa e ler uma vez, duas vezes, três vezes, dez, até que você pegue a forma do conjunto e consiga contemplá-la como obra de arte sacra. Aí você entende o que São Tomás de Aquino está querendo dizer. Né? A partir daí, você pode fazer a conversão dos símbolos em outras tantas teses discursivas. Quer dizer, discursiva quer dizer aquilo que está exposto em sentido literal, numa linguagem literal, tá certo? Sujeita, portanto, vamos dizer, a análise crítica. O símbolo em si mesmo não é criticável e não é refutável. Por quê? Já dizia a grande filósofa americana, a maior pensadora americana de todos os tempos, Susanna K. Langer, ela dizia, o símbolo é uma matriz de intelecções. As intelecções, por sua vez, podem ser expressas em linguagem discursiva, mas o símbolo não. E mais ainda, ela diz intelecções no plural. Isso quer dizer que de um mesmo símbolo, você extrai muitos conteúdos discursivos diferentes e que são válidos em diferentes níveis, em diferentes intensidades, por assim dizer. Isso quer dizer que você tem que pegar primeiro, você tem que ter o impacto da experiência simbólica, dali você vai tirar uma multidão de conclusões que expressam, vamos dizer, uma parte do potencial, por assim dizer, hormonal daquele símbolo. O símbolo é o hormônio da inteligência. E desta força, desta energia que o símbolo lhe deu, você vai tirar várias conclusões discursivas que elas sim podem ser criticadas e analisadas no próprio nível discursivo. Então, vamos dizer, isso é uma aplicação elementar que a maior parte dos estudiosos não toma. Quer dizer, eles não entendem a filosofia dos antigos, realmente não entendem. Né? Eles leem Aristóteles como se Aristóteles estivesse fazendo uma tese de mestrado hoje. Entendeu? Tese de mestrado que vai ser examinada pelo, né, peer review, quer dizer, outras pessoas do mesmo QI 12 igual ao do autor examinarão aquilo que ele disse e discutirão aquilo, né, e chegarão a um consenso. Né? Você lendo Platão assim, você pode chegar a conclusões, a Platão, Aristóteles assim, você pode chegar a conclusões terrivelmente desastrosas. Mesmo que você seja um grande filósofo. Isso quer dizer que grandes filósofos podem cometer esse erro. Né? E eu vou ilustrar aqui com uma carta que eu recebi, um sujeito que me mandou esperando que eu respondesse a isso no Trout Speak, o que é absolutamente impossível. Mas, então, eu disse para ele, eu responderei numa aula. Se você não é aluno de seminário de filosofia, pior para você. Né? Porque a pergunta que você fez é muito interessante e você não vai obter a resposta, mas os alunos vão. Agora, se você quer a resposta, meu filho, você vai lá, você paga 30 dólares, tá certo? Não vai chorar por causa de 30 dólares, né? Se o seu interesse pela questão não é nem suficiente para pagar 30 dólares, meu filho, então é apenas uma futilidade. Mas, de qualquer modo, a pergunta é muito interessante. E ela exemplifica o caso, vamos dizer, de um filósofo competentíssimo do século XX, que é Xavier Zubiri, onde Xavier Zubiri faz uma interpretação de Aristóteles que é um negócio absolutamente desastroso. Por quê? Está discutindo uma tese de Aristóteles antes de tê-la captado no nível simbólico. Ou seja, ela pega no nível discursivo somente, né, e daí começa a discutir. Quando você faz isso, você pode ter certeza que você não está discutindo o que Aristóteles disse, mas apenas o que você entendeu daquilo, o que é sempre menos do que ele quis dizer. Note bem, como é que eu puxei de dentro de Aristóteles a teoria dos quatro discursos? Eu acho que, vamos dizer, essa interpretação que eu fiz de Aristóteles, ela é absolutamente irrefutável. Por quê? Eu disse, se Aristóteles escreveu um livro sobre a poética, outro sobre a retórica, né, outro sobre a dialética e alguns vários sobre o que ele chama de analítica, que chamamos de lógica hoje, e se nós encontramos nesses quatro livros certos princípios comuns, então é porque implicitamente Aristóteles tinha uma teoria geral do discurso, mesmo que ele não tenha expressado. Isso me parece supremamente óbvio, né? A gente não pode escrever quatro livros, na verdade são mais, mas quatro tipos de livros, né? Sobre assuntos que têm uma correlação entre si e usando princípios mais ou menos comuns, sem que ele tenha meditado sobre o conjunto que ele está dizendo. Então, quer dizer, Aristóteles não tem só uma teoria da poética, uma teoria da retórica, uma teoria da dialética, uma teoria da lógica, mas ele tem uma teoria geral do discurso. E nós, analisando as premissas que ele utiliza para falar dessas várias modalidades de discurso, nós desencavamos o quê? A teoria geral do discurso que estava na cabeça de Aristóteles. Isso é uma coisa tão óbvia que eu fico espantado que ninguém ao longo do tempo tenha percebido. Agora, dois perceberam, Santo Tomás de Aquino percebeu, Avicena percebeu, mas ninguém ligou. Então, notem que essa teoria geral do discurso ela está subentendida não só no conteúdo lógico do que Aristóteles diz sobre os vários gêneros de discurso, mas na forma integral que está por trás dessas teorias. Como exatamente a forma da catedral está subentendida, vamos dizer, no edifício inteiro da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Então, isso quer dizer que a teoria geral do discurso em Aristóteles, ela pode ser condensada, ela é um símbolo. E como ela é um símbolo, ela pode ser condensada em inumeráveis símbolos análogos. Então, note bem, até esta parte, eu lecionei, mas eu não publiquei no livro. Mas tem apostilas velhas que vão dizer isso. Por exemplo, havia uma analogia óbvia entre os quatro discursos e os quatro elementos da física antiga. Mas isso era tão perfeito, porque ver todo símbolo, toda analogia, ela pode ser feita em sentido direto e em sentido inverso, dando significados diferentes. Se não tem esse teste do direto e inverso, então o símbolo está falhado, mal feito, alguma coisa assim. Mas no caso, mais tarde eu vou publicar essa apostila que eu fiz sobre isso e vocês vão ver que os quatro discursos revelam, vamos dizer, uma analogia muito clara com os quatro elementos, fogo, terra, ar e água, tomados em sentido direto ou sentido inverso, ou seja, as correspondências entre os quatro discursos. E os quatro elementos não são unívocas. Elas vão e vêm, conforme o ângulo por onde você olha. Então, por exemplo, se você olha o discurso do ponto de vista da sua unidade e coerência discursiva, então, evidentemente, você terá uma correspondência que vai do mais denso para o mais fluido. Não é isto? Se, ao contrário, você enfoca esses discursos pelo tipo de ação que eles desencadeiam na mente do ouvinte, ou seja, pelo seu poder de persuasão, poder de credibilidade, então a correspondência inverte. Não é isso? Então, foi porque eu peguei essas analogias que eu pude captar a unidade da teoria geral do discurso em Aristóteles, a qual ficou enterrada. Gente, pude dormir 400 anos. Você vê aqui, Chaim Peron, foi o grande estudioso da retórica no século XX. Né? Chaim Peron só pega a existência de três tipos de discurso em Aristóteles. Ele mistura retórica e dialética. Então, ele pega o poético, isola o poético, que não é o que interessa para ele, e em seguida ele opõe duas modalidades de persuasão, que é a persuasão lógico-científica e a persuasão retórica, na qual ele inclui a dialética. Então, você vê até que ponto esta teoria geral do discurso do Aristóteles ficou escondida. Tão escondida que o maior estudioso da retórica não percebeu. Enrico Berti, que é um dos grandes estudiosos de Aristóteles, ele também se mela no negócio da retórica e dialética, na medida em que ele tenta contestar que o objetivo da retórica seja a verossimilhança. Isso não vou poder explicar isso com detalhe agora, mas mais tarde, um dia, voltaremos a este assunto e vocês verão como é interessante. Então, quando grandes eruditos como Peramo, Alberti, cometem, vamos dizer, pagam um mico desse tamanho, não é culpa deles, evidentemente. Tá certo? Até porque eles estão trabalhando em cima de uma tradição que a tradição inteira não percebeu aquilo. Então, eu estou usando esse exemplo da minha teoria do discurso, que não é minha teoria. Eu não fiz nada mais do que dizer que Aristóteles tinha uma teoria que ele não expôs. E daí eu expus com as minhas pobres palavras, tá certo? Aristóteles naturalmente teria exposto isso muito melhor, se tivesse tido tempo. Mas acontece que Aristóteles morreu e nada mais disso nele foi perguntado. Né? Então nós temos que trabalhar em cima do que ele deixou. Eu usei este exemplo para ilustrar a força que a leitura simbólica infunde na sua compreensão dos filósofos antigos. A hora que você conseguiu olhar tudo, o conjunto daquilo, como uma grande obra de arte, ou seja, você não está ligando para o conteúdo literal das afirmações. Você está vendo a forma do conjunto e diz, o que a forma do conjunto diz. Claro que a mensagem, o significado da forma do conjunto não pode ser expresso discursivamente, porque você precisaria fazer uma obra 10 vezes maior do que a obra de Aristóteles para você explicitar o sentido discursivo. Então, visto desta maneira, a obra filosófica tem o mesmo tipo de impacto que o próprio Aristóteles atribuía aos ritos de mistérios, onde ele disse, os ritos de mistério nada em si, nada afirmam, mas eles deixam uma profunda impressão. Esta profunda impressão é o que Susan Langer mais tarde dirá, que é uma matriz de intelecções. Então, quando você lê a filosofia antiga assim, você deixa que ela te inspire intuições que você vai ter e que podem ir muito além do que onde o próprio filósofo tinha percebido no primeiro momento. Claro que tudo aquilo está implícito. Não quer dizer que ele não percebeu. Percebeu, mas não deu tempo de falar. Transcende a velocidade da fala humana. Né? Então, se não há este tipo de leitura da obra, não, você não entendeu o que o fulano está fazendo. Você entendeu apenas a parte discursiva mais óbvia e exterior. Está entendendo? Então, mais ou menos eu tinha captado já isso antes de ler o Suravardi. Né? Na verdade, nem li o Suravardi. A única coisa que eu li durante muitos anos, a única coisa que eu soube do Suravardi, aqueles capítulos magistrais em que Henri Colbin, no livro An Islam Iranian, no Islam Iraniano, expõe a filosofia do Suravardi. Quando li aquilo, fiquei maravilhado. Quer dizer, toda a filosofia persa é muito rica, mas tem muita coisa ali que eu acho perda de tempo. Agora, quando eu cheguei no Suravardi, eu falei, não, peraí, esse sujeito é uma preciosidade para nós agora. O que ele está falando não interessa só, vamos dizer, num contexto islâmico do século XI ou XII, mas interessa para todo mundo hoje. Né? Não por coincidência, ele não era um camarada, da linha esotérica ortodoxa dominante. Então, sem chegar a ser um herético em termos islâmicos, ele era, como diz, um afrado, um isolado, um cara diferente. Né? Então, muito antes de ter lido Suravardi, eu já tinha percebido esta coisa. Pelo fato de que eu entrei na filosofia por via dos estudos literários. Quer dizer, durante muitos anos o que me interessava era a crítica e teoria da literatura. Então, a primeira coisa que eu comecei a ler com 15, 16 anos de idade, visando a procurar, vamos dizer, um instrumento que me ajudasse a entender em profundidade os grandes poetas. E não só poetas, mas obras de arte de outros gêneros. Pintura, música, etc, etc. Então, como eu entrei por esse lado, eu naturalmente li as coisas assim. Quando mais tarde eu fui estudar Aristóteles, eu entendi que tinha que começar assim, e era exatamente isso que Aristóteles estava dizendo. Por quê? Quando ele diz que todo conhecimento começa pelos sentidos, mas que a inteligência humana não pode atuar diretamente sobre o material dos sentidos, e sim só sobre a matéria acumulada na memória e imaginação, e note que ele diz que memória e imaginação são a mesma faculdade, então está aí. Se você não tem o símbolo, você não vai entender nada. Passado 2.400 anos, vem a Suzanne Langer, nessa série de livros absolutamente maravilhosos, Filosofia e Nova Chave, Sentimento e Forma, né? E Mind, a mente, né? Um estudo sobre o sentimento humano. Essa é uma sucessão de obras-primas extraordinárias. Vem a Suzanne Langer e confirma isso com dados provenientes das mais diferentes ciências. Eu digo, ah, bom, então não tem escapatória. O ensino começa com as letras. Se o sujeito não tiver uma sensibilidade literária ultra desenvolvida, ele nunca vai entender a filosofia. Nunca, nunca, nunca, nunca. Porque ele vai ficar só no nível discursivo, sem perceber o fundo simbólico da coisa. Está entendendo? Então, para mim foi uma sorte. Viram? Também é preciso considerar o seguinte: Aristóteles foi o primeiro crítico literário. O primeiro crítico literário e o primeiro teórico da literatura. Na obra A Poética, que é uma coisinha de 50 páginas. Né? Passados 2.400 anos, né, o maior crítico literário do século XX, para o meu gosto, foi Northrop Frye, um filósofo canadense. Ele é um filósofo, teólogo e crítico literário. E o que que faz o Frye? O Frye pega várias chaves classificatórias diferentes e estrutura o mundo inteiro da literatura que ele conhece. Ele não leu tudo, mas ele leu 100 vezes mais do que o mais culto dentre nós. Ele leu 100 vezes mais literatura do que todos nós juntos. E ele descobre que essas estruturas estão presentes em toda a literatura. E todas essas chaves, todas essas estruturas, ele tirou da onde? De Aristóteles. Quando você pega o livro dele, Anatomia da Crítica, que é o livro central da obra dele, tudo aquilo não é nada mais do que uma aplicação da teoria daqueles cinco níveis da narrativa que eu falei para vocês na aula passada, que mede as narrativas conforme o poder dos personagens. Conforme o personagem seja Deus, seja, vamos dizer, um herói divino, um profeta, uma coisa assim, seja, vamos dizer, um nobre, uma pessoa notável, um gênio, um guerreiro, uma coisa assim, conforme seja uma pessoa comum ou conforme seja um idiota indefeso. Sendo que, frequentemente, o mesmo personagem pode ser tudo isso ao mesmo tempo, quando visto sob vários aspectos, né? Então, quando falha esta leitura simbólica, mesmo uma pessoa altamente competente cai em erros absolutamente desastrosos. O que esse rapaz me enviou, o sujeito se chama Marco Antônio. E espero que ele ouça essa aula de algum modo. Vou sugerir para ele, olha, já respondi a sua pergunta na aula tal. Se você não quiser fazer o curso, não faça, mas você, pelo menos essa aula você vai ter que assistir. E vai custar $30. Então, você sabe quanto a gente paga aqui para uma faculdade, meus filhos? $1.000, $2.000, $3.000 por mês. Para receber um ensino que, vamos dizer, não dá para lamber os sapatos do que vocês estão recebendo aqui. Então, não creio que ele esteja explorando o sujeito. Querer que ele pague os $30. Se não tiver os $30, me escreve, peça. Confesse que você é um duro. E eu te deixo assistir a aula, pelo menos essa aqui, de graça. Então, eu vou ler aqui um negócio, porque é muito interessante. Note bem, isso aqui não é uma resposta à pergunta. A resposta à pergunta é a segunda etapa. Isso aqui faz parte do tema central da aula, propriamente dita. Você diz que a alma, quer dizer, seguindo Aristóteles, você diz que a alma é a forma do corpo. Em Aristóteles, essa afirmação significava que a alma é um princípio que determina todo o nosso ser, ou, numa forma atenuada, pelo menos determina a vida, enquanto o corpo permanece totalmente passivo em relação a esse princípio. O que conhecemos da vida hoje não nos permite manter esse conceito. A vida é causada por uma interação complexa de forças físico-químicas. Xavier Zubiri também criticou o conceito aristotélico de alma, dizendo, daí ele transcreve aqui um trecho do Xavier Zubiri em espanhol, que eu vou traduzir para vocês. É um texto um pouco longo, mas que vale a pena. Aristóteles pensou que se trata de uma unidade substancial. A alma, a psique, é o ato substancial de uma matéria-prima indeterminada. De modo que todas as propriedades que o homem possui, não só as superiores, porém até as mais elementares, como o peso, as propriedades químicas, etc., deveriam à alma. Seria ela que anima o corpo, ou melhor dito, a que faz da matéria-prima um corpo animado. É verdade que há passagens em que Aristóteles parece atenuar essa afirmação. A alma não seria a fonte de todas as propriedades, diríamos hoje as propriedades físico-químicas do corpo, mas seria o que determinaria na matéria as suas funções propriamente vitais. Mas a matéria organizada seria sempre pura potencialidade. Só a alma, como ato desta potência, determinaria a vitalidade, a sensibilidade e as funções superiores. Pois bem, esta concepção me parece dificilmente sustentável. Como nos convenceríamos de que a glicose do meu organismo deve as suas propriedades químicas ao ato substancial da psique? Mas nem ainda em sua forma atenuada me parece sustentável a ideia aristotélica. Que se entende com efeito por animação? Se se entende que as funções biológicas são possuídas pelo organismo porque lhe são conferidas pela psique, isto parece que não concorda com os fatos. O plasma germinal é um sistema molecular. Sua vida consiste tão somente na estrutura unitária que traz aparelhado consigo isto que chamamos combinação funcional. A alma não organiza o plasma germinal. A verdade parece antes o contrário. É o plasma germinal que modula os estados e tendências mais profundas e elementares da psique. A vida vegetativa não consiste nas funções vegetativas que a alma confere à matéria, mas nos caracteres psíquicos elementais, puramente vitais, digamos assim, que o plasma determina na psique. Mais ainda, o mesmo acontece com as funções sensitivas. É uma diferenciação biológica a que diferencialmente produz a função do sentir. E essa diferenciação é a que determina na psique um psiquismo sensitivo. As chamadas potências sensitivas não são mais que esse tipo de determinações psíquicas devidas a meras diferenciações biológicas. Desde o primeiro momento de sua concepção, o plasma germinal leva em si a alma inteira. E em sua primeira fase genética, é o plasma que determina a psique. Somente em fases muito posteriores, é o psiquismo superior que pode determinar o organismo. A função de formalização intervém nesse momento. Só nesse momento. Daí pergunta aqui o Marco Antônio. Diante disso, como manter um conceito de alma que não caia num dualismo cartesiano nem use conceitos ultrapassados? Pergunto isso por ser uma das grandes questões da filosofia. Muito bem. Então, é o seguinte. No mínimo, Xavier Zubiri leu o Aristóteles totalmente errado. 100% errado. Porque o que Aristóteles entende como forma é o conjunto inteiro das estruturas que compõem um ser tomado na totalidade da sua existência, desde a sua origem até o fim. Mais ainda, a forma tem a ver com a causa final. A forma é explicada em função de causa final, não das causas eficientes que vão determinando as várias modificações do ente ou do organismo em cada etapa. Não é isso? Então, quando Zubiri diz que só numa fase bem avançada do desenvolvimento do ser humano, a alma ou pensamento determina a ação do corpo, mas não antes disso, um mastro de cigarrinho para mim. Não, do vermelho tem aí dentro. Um momento. Faltou combustível aqui. No casaco tem. Então, quando Zubiri diz que existem duas fases, uma na qual tudo é determinado por fatores físico-químicos e que somente depois, né, as funções superiores, né, inteligência, da vontade, etc., retroagem sobre esse composto físico-químico e passam a orientá-lo, ele, em primeiro lugar, ele está dividindo o ser humano em dois. É ele que está entrando com o dualismo cartesiano aqui. É? Então, ele está diferenciando o processo, vamos dizer, de causa eficiente de ordem físico-química que vai formando o corpo humano de uma etapa posterior onde a alma, como causa final, determina a conduta do corpo. Por exemplo, você quer, sei lá, você quer ir até a casa da sua namorada, então você move o seu corpo até lá. Tá certo? Essa divisão não existe em Aristóteles. Quando ele fala a alma como forma do corpo, ele está falando da forma integral, na qual as etapas anteriores só podem ser explicadas em função do resultado último que elas vão produzir. É? Note bem, então, o ser humano tem propriedades cognitivas superiores. Não é isso? Essas propriedades cognitivas superiores são a causa final ao qual tudo o que aconteceu antes tende. Como diz para Aristóteles, Aristóteles diz claramente que a finalidade da existência do ser humano é a conquista das faculdades superiores. Quer dizer, a vida contemplativa, a vida do espírito, é para ele a finalidade da existência do ser humano. Né? E, ora, toda a formação físico-química do corpo humano tem de ser compatível com isso. Porque se fosse forma de uma minhoca, de um porco-espinho, de um rinoceronte, não poderia chegar a isto. Né? Então, quer dizer, de acordo com Aristóteles, não há esse dualismo de que, por um lado, você tem a formação do corpo e depois, mais tarde, intervém as atividades da alma, não se sabe de onde saíram. Subir diz que as primeiras funções sensitivas e de movimento, etc., são inteiramente determinadas pelo plasma germinal. Mas que depois aparece um outro fenômeno, que é a conduta consciente, deliberada, movida por uma causa final. Então, daí nós temos um mistério. Ué, se tudo o que aconteceu no começo foi devido ao plasma germinal, e depois vem um outro fator de ordem espiritual ou intelectual que começa a mover o corpo em outras direções, então aí nós temos um dualismo e a origem do segundo é um total mistério. Nós não conseguimos, de maneira alguma, tá certo, explicar as atividades superiores do espírito pela formação físico-química. Por exemplo, até hoje, com tudo que nós sabemos de fisiologia cerebral, tudo, não existe lá o menor sinal de você conseguir estabelecer uma relação entre os fenômenos de ordem neuronal e o conteúdo do pensamento. Não tem nada. E não vai ter jamais. Porque isso, vamos dizer, seria tão absurdo você tentar descobrir isso através da fisiologia cerebral, quanto você tentar descobrir o conteúdo, digamos, da uma peça de Shakespeare, examinando a estrutura e o programa de computador no qual esse texto está reproduzido. Porque o conhecimento e as atividades superiores do espírito, elas não se dão no cérebro. Não se dão no cérebro, mas se dão na relação entre a sua atividade cerebral e uma outra coisa que não é cérebro. Se eu digo, por exemplo, um gato tem quatro patas. Coisa bastante simples, né? Isso está acontecendo no meu cérebro? O meu cérebro pode botar quatro patas num gato? Não. Então, o conteúdo e a veracidade desse pensamento está na relação que se estabelece entre ele e uma outra coisa que não é pensamento, que é um gato. Então, do fato de que um gato exista, não se pode deduzir que alguém saiba alguma coisa a respeito do gato. Você pode examinar a fisiologia do gato quanto você queira, anatomia, fisiologia, etc, etc. Você vai descobrir algo a respeito de gato. Né? Mas isso não vai lhe informar se antes de você alguém soube algo sobre o gato. Do mesmo modo, se você examinar o cérebro de quem conhece o gato, né? Você nunca vai saber se é verdade que o gato tem quatro patas ou não. Então, isso quer dizer que as atividades cognitivas, evolutivas, superiores, não têm como ser explicadas pela formação físico-química do corpo. É? E se não é, então nós só temos duas hipóteses. Ou nós entramos num dualismo, ou seja, as atividades superiores tiveram uma outra origem desconhecida, é? Ou ao contrário. Elas são a forma final a qual toda a formação físico-química tendia. Então, a formação físico-química é a formação de uma estrutura vivente capaz das atividades superiores. Não que isso vá determinar as atividades superiores, mas esta forma físico-química tem que ser harmônica com essas formas. Do mesmo modo que, por exemplo, se você constrói um violino, bom, você pode examinar o violino quanto você queira, você não vai obter dele uma única composição musical. Você examina e fala, aqui tem madeira, tem cola, tem uma pele de carneiro ou um negócio de nylon, tem isso, mas aqui não tem música nenhuma. Você diz, ah, então as melodias de violino vieram de uma origem completamente diferente, independente da existência do violino. Fala, claro que não. É? O violino foi construído não para ele produzir música, é? Mas para ele ser capaz de tocar aquela música. Então a forma dele tem que ser compatível com o som que o compositor deseja produzir. Se ele tivesse feito outro instrumento completamente diferente, digamos uma tuba, ele não conseguiria tirar de lá o som do violino. Mas nem o violino vai tocar sozinho, nem a tuba vai tocar sozinha. Então quer dizer que a finalidade com que se construiu o violino está presente no violino desde o início. Embora ele não a produza. Né? E embora ela também por si não a produza. Porque precisa de uma série de causas eficientes. Quer dizer, você saber qual é o som que você deseja extrair do violino, basta para você construir o violino e falar, não, meu filho. Né? Precisa madeira, pele de carneiro, cola, etc, etc. Precisa as matérias. Essas matérias têm que ter uma estrutura compatível com o produto que você quer fazer, de tal modo que esse produto, por sua vez, seja compatível com a finalidade para a qual ele foi feito. Quando Aristóteles diz que é a alma que move o corpo, é isso que ele está querendo dizer. Hã? E não que a alma por si produziu todas as transformações físico-químicas necessárias para formar aquilo. Hã? Se Aristóteles é idiota, Zubiri acha. Então eu digo, neste momento, Zubiri assim, pagou mico. Então, ele simplesmente não entendeu. Por quê? Porque ele não conseguiu apreender a teoria de Aristóteles no seu sentido simbólico primeiro, para depois extrair dela o sentido discursivo possível. Ele pegou aquela teoria com um literalismo grosseiro, né, e a opôs às coisas de físico-química que ele estudou na universidade, que o Javier Zubiri estudou biologia também. Tá entendendo? Então, é assim que não se lê um filósofo de antigamente. Agora, todo mundo, mesmo um homem bom e honesto como Zubiri, tem uma tentação. Ah, eu vou pegar Platão e Aristóteles e vou derrubar. Porque daí eu vou ser o gostosão. Eu nunca vi um sujeito fazer isso sem pagar um mico federal. Platão e Aristóteles não são acadêmicos modernos fazendo, né, uma tesinha em linguagem discursiva para ser discutida pelos pares. Eles estão abrindo um mundo de conhecimento simbólico que vai determinar as possibilidades cognitivas da espécie humana por muitos e muitos e muitos séculos. E você tem que entendê-los nesse nível, senão você não vai entender jamais. Então, Aristóteles, se lesse o que o Xavier Zubiri está dizendo, ele diria assim, meu filho, você não aprendeu o que é causa formal, causa final, causa formal e causa eficiente? Porque ele está tomando uma coisa que Aristóteles diz como causa formal e causa final, está tomando como se fosse causa eficiente. Note bem, no universo de Aristóteles, tudo é determinado pela causa final. E ele diz que Deus rege o mundo por atração. Deus não é um motor que fica lá impuro. Quando ele usa a expressão primeiro motor imóvel, tá certo? Diz assim, esse motor é imóvel. Significa que ele não fica empurrando o mundo, né? Então, no parágrafo em que Aristóteles define Deus como a inteligência da inteligência, noesis, noesios, ou conhecimento do conhecimento, a consciência da consciência, como queiro, né? Fica claro isso, de como é que este ser, que é de natureza puramente espiritual e cuja natureza consiste em conhecer-se a si mesmo, né? Como que ele pode mover os processos físico-químicos? Será que ele tem que ficar empurrando cada átomo? Não, ele rege o mundo por atração. Atração da forma final à qual tudo aquilo tende. É a atração da beleza divina, a forma da beleza divina, né? Atrai a matéria. Houve um momento que Deus teve que criar a matéria, claro. Tá certo? Porém, a partir daí, ele não tem que ficar fazendo as coisas acontecerem. As coisas só existem em função da forma total do Logos Divino, né? Que atrai tudo aquilo. Por exemplo, se você disser, olha, houve um dia um Big Bang. O que houve o Big Bang? Certas forças físico-químicas se combinaram e produziram tudo que existe. Para que isso acontecesse, meu filho, é preciso que essas forças agissem umas sobre as outras de acordo com uma proporção matemática determinada. Senão, não aconteceria nada. Quer dizer que, se aquele acontecimento, né, não tem uma forma matemática identificável, nada aconteceu. E, no entanto, foi esta fórmula matemática em si que fez aquilo acontecer? Não. Por quê? Para que aquele acontecimento pudesse suceder num certo momento, é necessário que a fórmula dele já fosse válida muito antes de que ele acontecesse. Aliás, isso sucede em qualquer combinação química que você faça. Você pega aqui uma substância, a fórmula dela é X. Aqui tem uma outra substância, a fórmula dela é X. E se você misturar as duas, você sabe que vai dar uma terceira fórmula. Essa terceira fórmula já é válida muito antes de que você faça a mistura. Não é isso? Então, isso quer dizer que a totalidade do que existe e do que sucede já estava dado nas fórmulas matemáticas eternas que regem o mundo inteiro da possibilidade. E isso é o quê? É a mente divina, é o Logos Divino. O senhor quer uma prova da existência de Deus? Eu digo, ué, está aí. O Logos Divino preexiste a tudo o que acontece. O que é o Logos Divino? A totalidade das fórmulas matemáticas de tudo o que pode acontecer. Desde quando existe isso? Desde sempre. Para que acontecesse num certo momento com uma certa fórmula, é necessário que essa fórmula fosse válida antes. Quer dizer, se dadas tais substâncias ou tais forças, e se elas se encontrarem num determinado lugar, vai acontecer isso, X ou Y. Então, vamos dizer, a existência, a preexistência eterna do Logos Divino é não só a coisa mais óbvia, como é a base de todo e qualquer conhecimento possível. Sem isso, não precisa existir ciência. O sujeito sempre pode alegar, não, mas esta fórmula é apenas um conteúdo, né, pensado. Não quer dizer que exista alguém pensando isto. Eu digo, ah, é, Zé Mané? E a existência de inteligência e consciência, né, também não está abrangida nessas fórmulas? Se não estivesse, meu filho, não existiria consciência nenhuma. Se não, vamos dizer, a possibilidade matemática da existência de um ente biologicamente constituído, dotado de inteligência e consciência, não estivesse dado na fórmula inicial, esse bicho jamais poderia existir. É? Então, quer dizer, a existência de consciência e inteligência já estava dada na fórmula inicial. Então, o que é inteligência divina? É a possibilidade da sua inteligência, o idiota. É claro, nossa inteligência é derivada, ela tem uma fonte eterna que a tornou possível e que continua tornando possível até agora. Então, quer dizer, isto tudo não é matéria de fé. Isso é a evidência das evidências, isso é a base de toda a ciência. Agora, se o sujeito acredita que existem de certas leis da natureza, né? Que podem ser expressas em fórmulas matemáticas, né? Mas ele acredita que as fórmulas matemáticas foram inventadas por ele. Então, o que você está querendo dizer é que esta combinação que houve aqui não tem efetivamente essa forma. Foi você quem inventou e projetou lá. Então, a sua ciência é falsa, evidentemente. Ou a fórmula do acontecido está no próprio acontecido, ou das duas uma. Ou não aconteceu, ou aconteceu outra coisa que você não sabe. Mas se você consegue expressar matematicamente a forma de algo acontecer, é porque essa fórmula foi válida eternamente, muito antes de que acontecesse. Então, isso aí que nós chamamos o mundo dos princípios. E isso aqui, o conhecimento, o entendimento do mundo dos princípios, uma visão, um vislumbre do mundo dos princípios, é o topo da filosofia de Platão e Aristóteles. Agora, aqui você vê que é possível, né? Um filósofo tarimbado, de repente, confunde causa final com causa eficiente, com causa formal e faz, né? O samba do biólogo doido. Então, é claro, a alma é a forma do corpo, sim. Né? Não há outra possibilidade. Agora, se você entende que para ser forma do corpo, né, ela tem que ficar empurrando o corpo toda hora, né, em vez de apenas ser a fórmula final a que a formação desse corpo tende, então você não entendeu nada, Aristóteles. Não entendeu uma linha. Isto pode acontecer a qualquer um. Olha, eu tenho o maior respeito para Xavier Zubir, eu considero um dos meus gurus, mas ninguém é infalível. Principalmente, você se torna falível quando você quer bater num sujeito muito maior do que você. Porque Zubir, ah, sim, Zubir é grande, mas Aristóteles é Aristóteles, meu filho. Você veja, quando você lê livros de história da ciência, né, então o pessoal diz assim, olha, o sistema copernicano e a descoberta de Kepler invalidaram a física de Aristóteles. Você lê isso em toda parte. Eu digo, mas meu Deus do céu, o que que eles invalidaram da física de Aristóteles? Uma linha, que é onde Aristóteles diz que as órbitas são planetárias, as órbitas planetárias são circulares, porque o círculo é a forma mais perfeita que existe. O que você vê que foi um lapso do próprio Aristóteles. Por quê? Quem disse a ele que os planetas têm que ser a forma mais elevada que existe e que, portanto, eles têm que ter uma forma perfeita? Hã? Isso foi uma rateada de Aristóteles, evidentemente. Hã? Tá vendo? O próprio Aristóteles comete isso. Aristóteles não disse que as mulheres têm mais dentes do que os homens? Disse. Pera, meu filho, o maior do filósofo também dorme. Também come, né? Também tem indigestão, né? Também tem dor de corno. Então, em algum momento, o sujeito vai fazer uma burrada. Mostrei uma aqui do Zubir, estou mostrando outra do próprio Aristóteles. Isso invalida a física de Aristóteles? Não, meu filho, porque a física de Aristóteles não é uma física. A física de Aristóteles é uma metodologia geral das ciências, a qual jamais foi refutada. Jamais. Quando você pega aí, qual é o suprassumo de metodologia da ciência hoje em dia? Ah, é o método Popper. E o método Popper é três linhas da dialética de Aristóteles. Tudo que Popper escreveu, três linhas da dialética de Aristóteles. Daquele método da refutabilidade, a falseabilidade. Eu digo, mas meu Deus, isso aqui é pura dialética de Aristóteles. Então o que que o Popper inventou? Nada. É? Ele pegou um pedacinho do Aristóteles e transformou, fez aquilo num cavalo de batalha. E os outros, quando pegam um pedacinho errado de Aristóteles, aqui, ah, derrubando aqui, ah, derrubamos Aristóteles. Eu digo, mas meu filho, quem você pensa que é? Hã? Ninguém vai derrubar jamais Platão e Aristóteles. Ninguém jamais. Né? Isso é impossível. Porque eles delimitaram o horizonte de pensamento filosófico possível. Nós nos movemos dentro da esfera deles. Faça você o que fizer, você é um platônico, é um aristotélico, é as duas coisas. Não há mais nada. Não existe realmente mais nada. O Locke já tinha razão, quer dizer, eles escreveram aquilo e os caras ficaram botando um monte de nota e rodapé. Nas notas e rodapé você pode corrigir alguma coisa, Mas você dizer que com uma obra, uma nota de rodapé, você vai invalidar a obra inteira? É tão ridículo que não merece ser levado em conta. Mas você vê, a história, e sobretudo a história da ciência, a história da cultura, está tão cheia de falsidade, de burrada, né, que eu acho que vai ser preciso fazer tudo de novo. Porque quando você pega as melhores obras, as melhores, melhores, melhores, melhores, tem certos erros, mas tão gritantes, que modificam o conjunto da interpretação que o sujeito está criando. Eu vou lhe dar um exemplo. Aqui um autor que eu tenho uma apreciação enorme, Georges Gusdorf, filósofo francês, nessa sua obra magna, que se chama As Ciências Humanas e o Pensamento Ocidental, que é uma obra em 13 volumes, onde ele escreve toda a história das ciências humanas, né? Quando chega aqui, vamos dizer, no volume 3, parte 1, porque quer dizer, são 3 volumes, mas alguns são subdivididos em mais volumes, né? Quer dizer, é uma coisa monstruosa. Ele diz aqui: a revolução copernicana, tal como a realizou Galileu, consagra a derrota dos fazedores de horóscopos. Ele diz: oh. Peraí. Os horóscopos entraram na moda depois disso. E adquiriram uma autoridade formidável. Né? Na Renascença, até o século, foi no século XVIII que eles começaram a acabar. Eu digo, como é que você está deslocando Galileu para o século XVIII? Quer dizer, aqui tem um erro de 2 séculos. Um erro de 2 séculos é, vamos dizer, é como o samba do crioulo doido, é você dizer que, né, digamos, o rei Luiz XIV proclamou a República no Brasil. Olha, eu conheço a história da astrologia, eu estudei. E agora tem mais uma obra muito boa, de Nicholas Campion, História da Astrologia, e onde você vê que a moda da astrologia veio junto com a modernidade, não foi antes. Agora, curioso é que, na mesma linha, né, ele diz aqui: a Revolução Copernicana, tal como a realiza Galileu, consagra a derrota dos fazedores de horóscopos. Ela arranca ao domínio dos doutrinários eclesiásticos o domínio experimental do saber positivo. Então, quer dizer, caiu tudo junto, caiu a astrologia e a autoridade dos escolásticos. Eu digo, ah, eu não sabia que os escolásticos eram astrólogos. Né? Ao contrário, conforme eu expliquei na época, na aula passada, durante o período de predomínio escolástico, havia uma espécie de consenso entre os grandes escolásticos a respeito do negócio da astrologia. Por um lado, eles acreditavam que existia uma influência planetária, ou algum fenômeno a ser estudado. Coisa na qual Copérnico e Galileu acreditavam igualmente, né? E Newton, e todos os demais, Bacon, todos eles. Por outro lado, eles condenavam abertamente a horoscopia, ou seja, a leitura de horóscopo, por ser baseada numa técnica inexistente. Quer dizer, do fato de que você desconfia que exista, né, uma relação entre os fenômenos planetários e fenômenos terrestres, não se deduz que você conheça tudo a respeito e tenha uma técnica suficiente para você aplicar em cada caso individual e fazer a leitura de horóscopo por horas. Né? Ele, bom, nós sabemos que existe alguma relação entre uma coisa e outra, mas não sabemos qual seja. Né? Podemos ter uma dica ou outra, como por exemplo, não foi dado por essa pesquisa Gauquelin, né? Nós sabemos que é possível identificar certos grupos profissionais conforme o seu horóscopo de nascimento. Então, bom, eu acho que até o momento, isso é tudo que se sabe em astrologia. É a única coisa que foi testada, mesmo é isso. Então, é o seguinte, você pega o horóscopo de um sujeito que tem um horóscopo de médico, você dirá que muito provavelmente ele é médico. Pronto, acabou a sessão astrológica. Quem vai pagar por isso? Você quer dizer, não, eu vou casar, eu vou comer a fulaninha, eu vou ficar rico, papai. E o astrólogo vai dizendo, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, os escolásticos tinham a posição equilibrada, científica e certa a respeito. O fenômeno existe ou parece que existe. Mas não temos uma técnica suficiente para dizer tudo isso que os astrólogos estão dizendo com base nesse pretenso conhecimento. Ora, o que acontece na modernidade? O que acontece, primeiro, eu expliquei na aula passada, com a reforma protestante surgiu a ambição de criar novas interpretações bíblicas, independente do que os escolásticos tinham desenvolvido. E uma das primeiras linhas de interpretação foi comparar, vamos dizer, a cronologia profética com a cronologia astrológica. Segundo fenômeno. Aconteceu que com a formação dos estados nacionais, a cultura europeia, que tinha uma certa unidade, determinada, vamos dizer, pela unidade de língua e pela unidade das universidades, é que na Idade Média, por exemplo, no mesmo lugar, lecionavam pessoas das mais diferentes origens, né? Então, como, por exemplo, Santo Alberto Magno, que era um francês, São Tomás de Aquino, que era um italiano, e Duns Scot, que era um escocês. Todos eles falando latim. É o nível. O corpo docente de uma universidade medieval era gente de tudo quanto é lugar. E a ideia de nacionalidade simplesmente não existia. Quando se formam os estados nacionais, então aqueles governos interessados em se sobrepor de um lado à igreja e de outro lado ao império, né, se autoconstitui como imperadores, por assim dizer, e como fundadores de novas religiões. E criam as culturas nacionais em línguas nacionais. E, automaticamente, a formação dessa nova classe de pessoas importantes alimenta a indústria dos horóscopos. Porque todos os reis, os nobres, todo mundo quer ter o seu horóscopo. Agora, você imagina Santo Tomás de Aquino, o Santo Alberto Magno, saindo lá do mosteiro, saindo da universidade para consultar um astrólogo. Impossível. Então, a ascensão de um novo tipo social, de um novo tipo de autoridade, de um novo tipo de prestígio, gera uma nova forma de lisonjear esse prestígio, que é lendo os horóscopos do fulano. E isso acontece justamente a partir desta época. Ou seja, o momento em que Jorge Gusdorf assinala como fim do prestígio dos horóscopos é justamente o momento em que está nascendo o prestígio dos horóscopos. Mas olha que erro monstruoso e imperdoável. É um mico, não é um mico, isso é um orangotango, esse é um King Kong da história da cultura. E, no entanto, este erro está disseminado por toda a parte. Por quê? Esses camaradas fazem história pela coerência dos estereótipos. Baseado, sobretudo, às vezes, vamos dizer, numa visão depreciativa. O Gusdorf nem sempre faz isso, é claro. Ele tenta ser compreensivo e tenta ser honesto. Mas o Gusdorf é um sujeito de origem protestante. Então, evidentemente, a igreja medieval para ele é tudo um bando de ignorantes. Então, ele acredita nessa história de que a autoridade eclesiástica sufocou o desenvolvimento das ciências. O que, né? Eu já falei para vocês na semana passada, o livro do Mordecai Feingold mostra que os jesuítas, se você somar as descobertas científicas dos jesuítas, elas são em número igual ou maior que a dos seus opositores. Então, mas que estranha maneira de você sufocar a ciência, que é você praticando e fazendo descoberta científica atrás de descoberta científica. Né? Mais ainda, tem gente que é ingênuo ao ponto de acreditar que, né, a autoridade eclesiástica medieval proibia os livros e colocava-os no Index Librorum Prohibitorum, livro de ciência. Então, em primeiro lugar, o Index Librorum Prohibitorum surgiu em 1500 e pouco. Ele é da modernidade, ele não é da Idade Média. Segundo, se você... Alguém já leu o Index Librorum para ver quais são os livros que estão lá? Tem algum livro de Newton? Não. Tem algum livro de Descartes? Não. Hã? Tem algum livro Copérnico? Não. Não tem nada. Livro de ciência não tem lá. Porém, tem livro Jordano Bruno. Por quê? Porque Jordano Bruno começa a tirar consequências teológicas de Copérnico, que o próprio Copérnico não aceitaria. Hã? E daí entra no campo da teologia. Ou seja, se o sujeito está fazendo teologia católica, ele tem que seguir os cânones da Igreja Católica. E se ele, com o nome de teologia católica, ele faz uma teologia diferente, então ele entrou no campo da heresia. Agora, uma teoria astronômica em si mesma não pode ser nem herética e nem não herética. Não tem como ser isso. Então, vamos dizer, os livros que são de ciência não eram sequer examinados. Só era examinado um livro que tinha um conteúdo teológico. Eu acho que a criação do Index foi uma burrada. Uma burrada por quê? Eu já assinalei que, nesta época, a Igreja perde a hegemonia intelectual da Europa, mas não pelos motivos assinalados por esses historiadores. Ela não perde a hegemonia porque a ciência superou a teologia católica. Isso é uma estupidez. Porque a ciência superou o pensamento escolástico. Meu Deus do céu! Se você pegar no campo lógico, por exemplo, os escolásticos estão tão infinitamente além de tudo que se descobriu em lógica até hoje. Né? Agora, os caras não leem, aquilo que eles não leram, para eles não existe. Então eles fazem a história baseada no argumentum ad ignorantiam, aquilo que eu não sei não existe. A Igreja perde a hegemonia porque ela não sabe como enfrentar esses novos filósofos no campo da polêmica. E eu falei disso umas aulas atrás. Quer dizer, a polêmica católica dirigida contra esses camaradas estava completamente deslocada da realidade. Vocês lembram dessa explicação? Pelo menos aqueles que estão aqui estão lembrando. Então, o pessoal da Igreja não entendeu exatamente o que estava acontecendo. Primeiro não percebeu a gravidade do que estava acontecendo no primeiro momento. Quando percebeu a gravidade, ficou escandalizado e começou a acusar os caras de ateístas. Eu digo, mas para os acusados isso não fedia nem cheirava. Ao contrário, ajudava-os a afirmar a sua autoridade num campo que era independente do dogma religioso. E ajudou a criar a identidade deles como porta-vozes da razão em vez da fé. Que é uma falsidade, evidentemente. Mas a polêmica católica ajudou os caras a criar essa identidade, que é falsa. Então, hoje, examinando a coisa retroativamente, eu vejo que a coisa mais fácil seria impugnar a autoridade desses camaradas como filósofos, por falta do domínio da técnica filosófica. Nenhum deles possui, nem Newton, nem Descartes, nem Francis Bacon, né? John Locke. Em termos de técnica filosófica, eram absolutamente primários. Mas se você os aceitou como filósofos, daí para dentro só resta discutir a tese deles ou acusá-los de ateísmo ou coisa assim. Se você discute as teses individuais deles, o que você está fazendo? Você está discutindo num campo que é independente dos pressupostos teológicos e você está dando autoridade a eles nesse campo. Se você os acusa de ateístas, você os está expulsando para esse campo e criando um campo de conhecimento independente dos pressupostos teológicos. Então foi aí que a Igreja perdeu a hegemonia. Perdeu por não compreender o processo histórico, por interpretá-lo de maneira totalmente errada. Isso. O que acontece ainda hoje. Quando a Igreja perdeu, não quer dizer que ela perdeu só naquela época. Mas ela perdeu na época e não recuperou até hoje. E está perdendo cada vez mais. Então. Então. Nos deem 2 minutos, porque houve uma interrupção aqui. Né? Não problema. Então, mas é desta inabilidade dos intelectuais católicos. E note bem, naquela altura, só existia grandes intelectuais escolásticos na Espanha e em Portugal. Não tinha mais na França, não tinha. Na Inglaterra não tinha mais ninguém. Ele tinha virado, na Alemanha, tinha virado a mediocridade geral. Os grandes, como Francisco Soares, né, estavam na Espanha. Ora, havia um interesse geral em isolar a Espanha da Europa. Né? Porque a Espanha era, por excelência, né, a representante, vamos dizer, da autoridade eclesiástica depois da Reforma. Né? Também, quando se promove a Contra-Reforma e se cria a Companhia de Jesus, aparece aí, vamos dizer, a ideia de criar uma sociedade melhor mediante a concentração do poder. Esta é a ideia revolucionária. Ou seja, a Contra-Reforma estava infectada de mentalidade revolucionária. Deixou-se infectar. Quer dizer, quando você combate um inimigo sem você entender exatamente o que ele está fazendo, tá certo? Você muitas vezes se torna parecido com ele. Ou seja, enquanto Lutero e Calvino estavam criando uma nova ordem estatal na Alemanha e na Suíça, tá certo? Baseada na concentração do poder, o que fez a Contra-Reforma? Bom, vamos criar um mundo católico baseado na concentração do poder. E este é um erro que se prolongou muito ao longo dos tempos, ao ponto de que os pensadores políticos católicos, digamos, entre o século XIX até o fim da primeira metade do século XX, todos eles buscam algum tipo de concentração do poder para criar uma sociedade cristã. E estão todos monstruosamente errados. Então, eu vou comentar aqui uma outra mensagem que foi posta não no nosso, nosso fórum e também não no programa Trollspeak, mas na página do Bruno Garchaget, como comentário à entrevista que eu dei a ele sobre a mente revolucionária. Eu não conheço o remetente da mensagem, mas é evidentemente um professor universitário brasileiro, ou um intelectual típico da Universidade Brasileira. E vou mostrar para vocês até que ponto, vamos dizer, esses erros acumulados, né, no combate católico à revolução criaram uma série de estereótipos que travam muito da discussão política contemporânea e provocam também erros gigantescos. Então, o indivíduo chama-se Paulo Araújo e ele mandou a mensagem em outubro de 2008. Eu só li agora. Está aqui. Não, eu li um pouco antes, mas depois ele fez outros complementos e eu só agora que prestei atenção na coisa. Então, diz ele, li a entrevista. Não é bom que o Olavo de Carvalho não explicite as fontes do conservadorismo que advoga. No caso, ele deveria citar Novalis, Joseph de Maistre, de Bonald, Donoso Cortés, ele escreve Donoso Cortés. Isto é, explicitar que a sua fonte para a crítica das luzes é o romantismo conservador do século XIX, sobretudo ultramontano. Eu digo, uai. Da onde que esse sujeito tirou isto? Primeiro, esses pensadores que ele cita são pensadores de 12º time. Ele acha que eu ligo para esses caras, né? Donoso Cortés, por exemplo, é um escritor magnífico. José de Mestre, escritor maravilhoso. Mas o modo como eles analisam as coisas é primário. E segundo, todos eles estão propondo uma sociedade cristã a ser construída mediante a concentração do poder. Ou seja, eles se enquadram literalmente no meu conceito da mentalidade revolucionária. Então, como é que a minha doutrina da mentalidade revolucionária pode ser baseada neles, se eles são exemplos de mentalidade revolucionária? Hã? Como é que o indivíduo chegou a esta conclusão? Ele chegou pelo método brasileiro, de não prestar atenção no que o sujeito está dizendo, mas de cara descobrir vagas semelhanças com outros autores, e daí, criticando esses autores, acreditar que contestou o primeiro. No entanto, eu não posso dizer que este Paulo Araújo está operando inteiramente em cima do nada. Porque há uma tradição de pensamento conservador católico que é exatamente o que nós vamos chamar do pensamento contra-revolucionário, que quer fazer uma revolução com signo contrário. Isso existe. A criação dessa escola foi um erro monstruoso, que tem origem na contra-reforma. Isto só podia prejudicar a igreja a longo prazo, como prejudicou. E você vê que todos esses pensadores conservadores católicos, mesmo quando eles acertam, e sobretudo eles acertam na análise do inimigo, quando eles começam a falar dos outros revolucionários, eles, não, o que eles dizem dói, porque é verdadeiro. Mas eles não veem que eles mesmos estão enquadrados no mesmo exemplo. Quer dizer, é o roto falando rasgado. Né? Sempre assim. E eu sempre procurando, vamos dizer, vamos ver se a gente encontra algum pensador católico que entendeu a coisa direitinho. Eu não encontro um. O dito tem um famosinho, René de La Tour du Pin, né? Que o pessoal da direita francesa diz, não, ele criou as armas por excelência para o combate contra os revolucionários, etc, etc. Quando eu vou ler, o que é arma? É o projeto de uma sociedade cristã a ser construída mediante a concentração do poder. Eu digo, uai. Isso aí você quer combater a gripe suína comendo carne de porco, pô. Né? Combater a vaca louca comendo os bifões desse tamanho, entendeu? Então, isto tudo começa, vamos dizer, na polêmica errada, movida pelos apologistas da escolástica contra os novos filósofos como Bacon, né? Descartes e Newton, etc. Quando, hoje, mas filosoficamente, meus filhos, a filosofia de Descartes e Bacon é para você rir. Ela é boboca, ela é infantil. Você não pode aceitar esse caso como filósofo. Agora, o fato que você tenha descoberto alguma coisa. Por exemplo, Descartes descobriu a geometria analítica, Newton fez a lei da gravitação universal. Bom, a gente fez certas descobertas científicas específicas e elas são boas em si. Mas o arcabouço filosófico intelectual no qual ele expõe isso é ridículo. Eu já expliquei, por exemplo, toda a filosofia de Descartes, a filosofia de Descartes é uma confusão entre ficção e filosofia. Vamos dizer, ele transita entre a ficção e a realidade sem ele perceber. Quer dizer, é coisa tão primária, mas como? Ele não sabe o que está fazendo? Quer dizer, ele tem uma falha de autoconsciência, que eu denominei a paralaxe cognitiva. Tu olha um objeto e o descreve, só que ele não sabe exatamente qual é a posição dele em relação a esse objeto. Então a perspectiva é errada. Hã? Quando um desenhista vai desenhar um objeto, ele vai medir o objeto, como é que ele faz? Hã? A primeira coisa que ele tem que saber é a distância entre ele e o objeto. Hã? Porque se vai desenhar objetos, imaginar um objeto solto no espaço, né? O que que você vai chegar? Você vai chegar no cubismo. Porque solto no espaço, o objeto não tem perspectiva. Ou tem todas as perspectivas misturadas e chapadas uma em cima da outra. Então, curioso, hein? Daí ele fala de novo no negócio do conservadorismo católico tentando proibir o pensamento autônomo e denunciar a liberdade de perdição. Contra tais pecados, a igreja propõe, diz ele, o sacrifício do intelecto. Isso é absolutamente falso. Eis as bases para os pontificados de Bento XVI e João Paulo II. Olavo de Carvalho saúda o advento desses pontificados com entusiasmo e esperança. Eu? Eu? Hã? Da onde que tirou isso? Eu acho que os últimos pontificados foram todos absolutamente desastrosos, inclusive do João Paulo II. Sem prejuízo das enormes qualidades que esse homem tinha e das coisas boas que ele também fez. Ele foi bom, sobretudo, para a Polônia, que é a terra dele. Aí depois, quando ele vai em Cuba e passa a mão na cabeça do Fidel Castro, eu vou achar isso bom. Quando o Papa vai lá e participa de sessões de macumba e acha lindo, vão achar isso bom? Olha, isso aí é uma humilhação terrível para a igreja. O João Paulo II sentado e lá um monte de mulher pelada, balançando os peitos, fazendo um ritual afro, né? E ele tendo que achar aquilo bonito. E como o Papa se sujeita a uma coisa dessa? Vou achar bonito isto? Então, quanto ao Bento XVI, fala, bom, tem algumas coisas que ele está fazendo que a gente vê que são boas. Por exemplo, ele admitia aqueles camaradas da Sociedade São Pio X que nunca fizeram mal a ninguém. O único pecado deles foi lá rezar, confessar, comungar, né, e seguir a doutrina de 2000 anos. Então, cara, vai ser punido por causa disso? Então, eu acho que está certo ele fazer os camaradas voltarem. Mas quando ele soltou esta última encíclica, vocês viram o que eu escrevi a respeito. Então, achei que era um documento perigoso, né? Que vem com aquela ambiguidade típica do Paulo VI. O Paulo VI era um sujeito que fala sim, porém não, né? Especialista nisso. Digo, opa, chegou aqui o sim, porém não de novo, né? Então, quer dizer, como é que eu estou saudando esses pontificados? Eu estou saudando pontificado nenhum. Ou seja, do fato de que eu sou contra o movimento revolucionário, o sujeito supõe que eu sou a favor de um movimento contra-revolucionário. Daí ele fala mal do movimento contra-revolucionário e acha que refutou a mim. Eu digo, ele não entendeu uma linha do que eu estou falando. E nem quer entender. Porque quer transferir a coisa logo para o plano do a favor ou contra. Eu digo, mas antes de ser a favor ou contra qualquer coisa, você tem que saber do que você está falando. Hã? Então, se eu quero, vamos dizer, refutar uma teoria, eu tenho que pelo menos entendê-la. E daí vai um monte de besteira aqui, né? Bom, o Bruno responde a ele de uma maneira até elegante. Mas é só para, como é que se diz? Daí, aqui, o Bruno responde, ele insiste. O problema que eu vejo nessa formulação do Olavo de Carvalho sobre mentalidade revolucionária é a recusa dogmática do legado das revoluções inglesa, americana e francesa. Eu digo, bom, deixa o francês de lado. Há um insolúvel problema de ordem lógica nessa formulação da mentalidade revolucionária. Se tal mentalidade apenas engendra o mal, como foi possível que de seus resultados históricos pudesse emergir o bom conservadorismo anglo-saxão? Uai, por que eu devo ter paciência com um sujeito que começa a criticar os negócios e nem leu, nem escutou 5 minutos? Eu, desde o início, estou dizendo. O conceito de revolução não se aplica às revoluções inglesa e americana. Desde o início eu estou dizendo isso. Quanto ao legado da Revolução Francesa, o que é o legado da Revolução Francesa? A total destruição da França. A França do Antigo Regime era a nação mais poderosa, mais rica da Europa e a que mais estava crescendo. Depois da Revolução, viu caindo, caindo, caindo, caindo, caindo, caindo, até virar office boy do Saddam Hussein. Qual é o legado? Hã? A Revolução Francesa não deixou legado nenhum. Zero. Só um legado de malefício e de destruição. Revolução Inglesa e Americana, deu certo. É claro, você olha aqui e você vê que deu certo. A sociedade que eles criaram, de fato, é um prodígio. É a sociedade que melhor articulou hoje a, vamos dizer, a lei e ordem com a liberdade individual. Não é perfeito, mas é o que tem de melhor no mundo. E eu disse claramente, elas não se enquadram no conceito da revolução, porque a definição da revolução é a proposta de um futuro melhor a ser realizado mediante a concentração do poder. O que que a Revolução Inglesa visou? Procurou? A divisão do poder. O que que a Revolução Americana fez? A divisão do poder. Criar todas as garantias para que o poder não se concentre. Claro que depois, Deus engraçadinho, passado 150 anos, né, e começa, inventa um pretexto, outro, para ir aumentando o poder, como estão fazendo até hoje. Mas mesmo assim, ainda não conseguiram apagar os resultados. Então, a revolução, as revoluções inglesas e americanas são chamadas revolução, mas sempre é apenas por um efeito retórico. Mas elas não se enquadram, no, cientificamente, elas não podem, não tem como enquadrar no conceito de revolução. Então, é assim que se discute as coisas no Brasil. Não é sério, né? Mas também não posso dizer que esse pessoal não tem, vamos dizer, um enorme material histórico do qual eles podem servir para se confundir a si próprios. E esse material histórico, esse tecido de equívocos, surgiu exatamente, vamos dizer, da polêmica entre os católicos conservadores e o movimento revolucionário. Então, por exemplo, do fato de que, de um ponto de vista ortodoxamente católico, você não possa admitir outras religiões como religiões reveladas, não se segue que a igreja deva dominar o Estado e proibir todas as outras religiões. É um ideal que muitos pensadores conservadores tiveram e que jamais se realizou. E que teve mais na boca de pensadores católicos leigos do que da igreja. A igreja, como tal, jamais procurou uma coisa dessa. Então, durante um certo período, no confronto com o protestantismo, ela fez isso sim. Mas como norma geral, como orientação, já falou. Sabe que não dá para fazer isso. E que não é para fazer isso. Por exemplo, como poderia a igreja proibir a prática do judaísmo, se a profecia cristã assinala a conversão de todos os judeus no fim dos tempos e o investimento dos judeus numa missão profética especial? Mas se você proibir o judaísmo, acaba o judaísmo, daí não se cumpre a sua profecia. Como é que a igreja pode fazer um treco desse? Ela não pode fazer. Então, daí, vamos dizer, o fato de que a política da igreja para com os judeus sempre foi uma política ambígua. Eu não aceito, não gosto da polêmica judaica entre cristãos, mas, por outro lado, tem que deixar, tem a, vamos dizer, é a bula do Papa Bonifácio VIII, ordenando aos clérigos que deixem os judeus viverem livremente de acordo com as suas tradições. Mas, por isso mesmo, Roma virou o grande abrigo dos judeus. Porque sempre haverá, vamos dizer, católicos inflamados que querem, né, botar todos na cadeia, acusá-los de coisas que eles não fizeram, ou sempre, isso sempre houve na igreja. Mas você não pode responsabilizar a própria igreja por tudo que todos os católicos fazem. E o Papa, ao contrário, sempre foi o protetor dos judeus, e Roma foi o grande, grande abrigo dos judeus. O cara era perseguido no resto da Europa, onde ele ia para Roma. Então, vamos dizer, esta ideia de uma sociedade uniformemente católica, né, com um governante católico que impõe as leis católicas, digo, é uma concepção revolucionária. E por ser uma concepção revolucionária, ela também vai ter efeitos destrutivos. Então, no século XX, surgiram até movimentos contra-revolucionários, inspirados na ideia, por exemplo, da sociedade corporativa, etc., né? Como o fascismo italiano, por exemplo, né? E, bom, daí, a hora que isso aconteceu, o que, que a igreja fez? Ele ficou que nem barata tonta, não sabia o que fazer com esse regime. Né? Porque, por um lado, eles estavam usando uma retórica católica, né? Por outro lado, eles colocavam o governo infinitamente acima da igreja e submetiam a igreja à autoridade do governo, né? De tal modo que a igreja não podia aceitar. Além do que, estavam cometendo violência, atentados aos direitos humanos, etc. E a igreja falou assim, se ela vai te apoiar esse cara, vai pagar mico. Não podia ficar também totalmente contra, porque, em parte, eles se baseiam em ideias católicas. Então fica essa coisa sem saber o que fazer. Tá certo? Então, quer dizer, é errado dizer que, por exemplo, o Papa apoiou o nazismo. Não, o único sujeito que combateu a ascensão do nazismo na Europa durante a década de 30 foi o Papa. O único. Os outros tudo ficaram quietinhos. E o Papa diariamente no rádio, Pio XII, diariamente no rádio, fala mal daquilo. Mas não se pode negar que dentro da Alemanha, bispos e cardeais apoiaram aquilo. Porque o pessoal imagina, vamos dizer que essa ideia de que o Papa tem controle total sobre a igreja, essa é a ideia mais estúpida que alguém pode pensar. Hã? Quer dizer, mas tem a infalibilidade papal. Cara, a infalibilidade papal foi instituída em 1870 e só válida para o campo doutrinal. Se o Papa determina uma certa política, ninguém na igreja é obrigado a segui-lo. Hã? E não segue mesmo. Então, o Papa está lá falando mal do Hitler, mas nós aqui, eu sou o cardeal, sei lá, de Berlim, de algum, né? Colônia, qualquer coisa, você pode gostar do Hitler e apoiar, ué. O que o Papa vai fazer contra você? Não vai fazer nada. Como não fez nada quando a ordem jesuíta inteira virou comunista? Não fez absolutamente nada. Tentou fazer, mas tentou pouco, né? Para João Paulo II. O que João Paulo II fez contra o jesuíta? Nada. O que ele fez contra a teologia da libertação? Nada. Porque não pode fazer, não tem os instrumentos administrativos para fazer. Então, as tentativas de intervenção de João Paulo II na ordem jesuíta fracassaram redondamente, e fracassaram porque eram iniciativas fracas. Está aí mais um motivo. Como é que eu vou celebrar o pontificado de João Paulo II para ver que fez uma coisa dessa? Então, muito bem, ficam aí essas recomendações quanto à leitura dos filósofos antigos. E, com o tempo, vamos dizer, nós vamos aprofundar isso na prática. Nós vamos dar alguns exemplos de como se lê esses filósofos antigos, tá certo? Lembrando sempre que, vamos dizer, uma leitura científica, ela tem que surgir de uma leitura literária, primeiro. Se não tem a leitura literária, você não vai entender nada. E isto vale, vamos dizer, na verdade vale para todos os filósofos dignos desse nome. Agora, se você toma sempre as doutrinas apenas no seu sentido discursivo literal, bom, aí fica fácil impugná-las, mas na verdade você não as impugnou, você impugnou apenas aquilo que você entendeu delas, que é sempre, em geral, muito abaixo do que aquilo que foi proposto. Não é isso? Então você terá um entendimento, vamos dizer, pueril, limitado, e você vai estar discutindo consigo mesmo, achando que está discutindo com Aristóteles ou Leibniz. Né? Então, bom, vamos fazer uma pausa aqui e em seguida responder perguntas. Tem pergunta aí? Então tá, 5 minutos de pausa. Muito bem, vamos continuar. Eu tenho aqui uma multidão de perguntas. Eu vou tentar responder ao máximo que eu puder, porque eu sei que é uma coisa frustrante você ter o trabalho de redigir a coisa e depois não dá para responder mais. Então, espero que todos tenham paciência e interesse pelas perguntas dos outros, né? Aqui, Dijane Carvalho Brito pergunta: ao ouvir a 34ª aula, fiquei feliz em conhecer mais a respeito do status de filósofo, principalmente quando o senhor mencionou a responsabilidade daqueles que estão fazendo o seu curso. Confesso que muitas vezes chego a temer tamanha responsabilidade, mas a assumo como missão. Lembro-me que o senhor falou sobre a autoridade, fiquei pensando sobre esse tema quando me vi na seguinte situação. Sou professora concursada de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro e leciono Sociologia e Filosofia no ensino médio para jovens e adultos. É um curso muito rápido em que em 3 anos, 3 anos são feitos em apenas 1 ano e meio. Venho há mais de 1 ano dando aulas dessas duas disciplinas, porém agora não poderei mais dar aulas de filosofia. Meus documentos foram apresentados ao fiscal da educação e este disse que não posso mais dar essas aulas, mas não me apresentaram nenhuma justificativa formal. É importante lembrar que estou dentro de um aparelho de Estado e que no ano que vem teremos eleições. Posso considerar um exemplo claro de autoridade? Posso considerar que sociologia e filosofia são disciplinas ainda consideradas perigosas? Em sala de aula, tento evitar qualquer tipo de doutrinação. Procuro orientar-me de acordo com os valores morais e princípios éticos da profissão. Jane, provavelmente descobriram que você faz isso e isso é proibido. Observação: posso qualificar essa atitude como assédio moral? Pode. Quem é esse fiscal para dizer eu posso ou não dar aula de filosofia? É um Zé Ninguém, metido. Estude a coisa do ponto de vista jurídico e reaja. Será que esse fiscal é formado em filosofia? De bom, que critérios usou para me interditar? Provavelmente esse. Ele pegou algo do conteúdo ideológico do que você passa, não gostou, proibiu. Minha intuição diz que eles fazem sutis jogos psicológicos para testar os professores. Que caso eu diga a todos que essa tudo ficar assédio moral, irão me chamar de louca. Afinal, não estão fazendo nada. Enquanto, na verdade, minha intuição diz que, de fato, eles estão perseguindo certos professores que não concordam com as políticas do governo atuais. Mas é claro que estão. Quando surgiu a disciplina de filosofia no segundo grau, eu disse que ela seria apenas um instrumento de propaganda, doutrinação e nada mais. E não há nenhuma outra justificativa, porque... E eu acho que para preencher as vagas disso aí precisaria 40, 50 mil filósofos. Você acha que o Brasil tem tantos filósofos assim? Não tem. Então, olha, eu acho que a sua intuição está certa, a sua desconfiança é perfeitamente verdadeira e você deve estudar a coisa com muito cuidado do ponto de vista jurídico e reagir a isso. E acho que se reagir, você ganha. Caio Poli. De antemão, lhe peço desculpa por algum erro gramatical que eu possa cometer neste e-mail. Desta vez passa, da próxima você será executado. Escreva este e-mail com o intuito de sugerir ao senhor a ideia de um curso introdutório à teologia. Ô, Caio, desculpa, eu não vou fazer isso. Primeiro, eu sou de uma burrice teológica exemplar. Quando eu leio a Sagrada Escritura, eu leio muito devagarzinho e, às vezes, uma única frase me faz parar por meses ou anos até eu entender que é negócio. De vez em quando eu produzo algum comentáriozinho, eu uso isso especialmente nos mensagens de Natal, né? Mas isso é tudo o que eu posso dizer. A teologia requer uma espécie de inteligência específica que não é realmente a minha área. E depois, as controvérsias teológicas são um problema, né? Quer dizer, eu acho muito difícil você extrair das escrituras e até da tradição, fazer uma doutrina perfeitamente coerente em todos os seus aspectos. Eu acho muito difícil. Você pode, às vezes, extrair várias doutrinas, aquilo pode ter vários significados em planos diferentes. Isso é um trabalho sem fim. Entendeu? Tem uns caras abnegados que dedicam a vida a isso, eu acho bom que eles existam, mas, olha, eu não sou um deles. Eu simplesmente não consigo raciocinar a partir de escrituras reveladas. Eu raciocino a partir da experiência que eu tenho e da história, e uso a escritura não como objeto de análise, mas como uma espécie de, vamos dizer, inspiração, é como se fosse um hormônio de pensamento. Porque, vamos dizer, a riqueza simbólica das escrituras é infinita, infinita. Então, às vezes, uma frase te ilumina para entender tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa, que eu digo, olha, é melhor interpretar outras coisas à luz das escrituras do que interpretar as próprias escrituras, né? Aliás, eu acho que o método mais correto é esse. Porque o sentido da escritura não tem fim. Né? Então, agora, quando os camaradas acreditam que eles sabem o que a escritura está dizendo e que os outros não sabem, só dá bode. Né? Eu não sei, eu sinceramente eu não sei se Deus mandou os profetas escreverem tudo aquilo para a gente ficar interpretando. Eu não acho que a escritura seja um objeto. É quando você diz palavra de Deus, olha, peraí, a palavra de Deus não é um objeto idêntico a outros textos. Ela tem certas propriedades que os outros não têm. Por exemplo, tem frases ali que são usadas como orações ou invocações e funcionam. Não tem nenhum texto humano que possa fazer isso, né? Da onde que a gente tirou as palavras do Pai Nosso? Foi da Escritura? Você não reza o Pai Nosso? Ele não funciona? Funciona. Então, como é que eu posso analisar um texto desse? Eu não tenho capacidade para isso. Agora, pode ser pessoa que Deus inspirou para isto, tá certo? Mas quando você vê que o próprio Santo Tomás de Aquino, nos dias finais dele, tudo que ele escreveu, teologia, ele mesmo disse que não era nada perto daquilo que Deus tinha acabado de mostrar para ele, fala, então, meu filho, são apenas de amor perdido. Você... As escrituras são feitas para nos alimentar. A escritura não é leitura, é comida. Entendeu? E você aconselha, leia pouco. Leia pouco e deixa aquilo funcionar dentro de você. Leia exatamente. Vamos dizer, tudo que eu disse sobre você se impregnar do sentido, isso aí é para ser feito com qualquer leitura, mas sobretudo a da Escritura. Deixa que aquilo haja sobre você. Talvez você não vá entender o texto da Escritura, mas você vai entender muita coisa a partir dele. Eu, sinceramente, eu não acho que as Escrituras possam ser compreendidas. Elas nos compreendem, elas nos abrangem e elas nos ensinam sobre todas as coisas. Se você lê aquilo, vamos dizer, com vamos dizer, quase com ingenuidade, né? De uma criança que está aceitando, lembra, olha, é Jesus Cristo que está falando isso para você. Então ele não falou isso para você ficar interpretando, ficar fazendo análise estrutural, né? Isso aí é sangue, entendeu? Isso é vida, não é outra coisa. A formação escolar da minha geração, tenho 33 anos, foi totalmente corrompida por professores de história e geografia de esquerda, imbuídos de fraude total ideológica e muito preconceito religioso. Fui um produto desse meio e somente após ler seus textos percebi quão grave delito estava cometendo. Pedi a Deus que me mostrasse o caminho e agradeci por tê-lo colocado em minha vida. Porém, mesmo lendo e estudando, no pouco tempo que tenho, hoje possuo mais dúvidas do que esclarecimentos a respeito da Bíblia. Ótimo! Ué, eu já falei para você: a Bíblia não é para ser entendida, meu filho. Hã? Não é para ser compreendida, é para ela ajudar você a compreender o resto. É só isso. Deus nunca vai ser compreendido, meu filho. A palavra de Deus também não. Aquilo não é um objeto da sua inteligência, aquilo é a origem da sua inteligência. É a ação do Espírito Santo ali. Então, é por isso que muitas vezes eu acho que teologia dá bode, entendeu? Quando surge uma monstruosidade como teologia da libertação, ou quando surgem todas aquelas discussões sem fim, a partir da reforma, né? Então, o sujeito veio e inventou uma outra teologia diferente, daí o que aconteceu? Veio outro, inventou outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e isso não acaba mais. Tudo isso eu acho uma perda de tempo, eu acho uma blasfêmia. Por que não admitir? Deus, nós não entendemos as tuas palavras. Então, que elas nos ajudem a entender o resto. Isso elas fazem. Veja, pega o livro do Northrop Frye que se chama The Great Code, o Grande Código, onde ele mostra que toda a literatura ocidental, toda nasce da Bíblia. É? Veja quantas narrativas e quantas e quantas e quantas e quantas e quantas saíram do quê? De símbolos bíblicos, às vezes duas linhas que o sujeito lia. É? E daquilo aparecia, né, um escritor, um cara ficcionista, né, aparecia mil histórias. Você veja o que que Thomas Mann fez com a história de José. A história de José na Bíblia tem quantas páginas? 10 páginas. Né? E o que aquilo inspirou para o Thomas Mann? 4 livros de 500 páginas cada um? Ele está certo, quer dizer, ele deixou que a Bíblia agisse na imaginação dele. O produto pode ser melhor ou pior, você veja o que o René Girard leu sobre o bode expiatório na Bíblia. Será que ele entendeu aquele pedaço? Eu não sei, mas com base naquilo ele entendeu um bocado de coisa. Entendeu? Então, vou te dar esse conselho. Nunca pegue a palavra de Deus como objeto. Nunca põe ela dentro. Ah, vou examinar, vou estudar. Não, não, não, não. Não precisa entender, não. Você lê aquilo e guarda. E você vai ver que aos poucos vão surgindo, vamos dizer, sem você forçar, sem você perguntar nem nada, vamos dizer, as analogias surgem normal, espontaneamente. Quer dizer, quando a Suzanne Langer diz que a matriz. Essa frase me marcou para o resto da vida. Eu li Filosofia e Nova Chave, vai fazer o quê? Acho que quase 40 anos. Ela diz, o símbolo é a matriz de intelecções. Eu digo, ó, raios, então ele não é para ser entendido em si mesmo, é para fazer você entender outras coisas. E na Bíblia tudo, tudo, tudo é símbolo. Cada palavra. Quando Jesus diz que você não pode tirar um iota ou um tio do texto, né? Eu acho que isso se aplica também a muitas análises que se faz. Você está cortando aquilo em pedaço, né? Então, você vê, foi quando começou as análises estruturais de textos bíblicos, análise filológica, aí que começou a bagunça, meu filho. Por exemplo, tenho dúvidas a respeito dos. Porém, mesmo lendo e estudando, hoje possuo mais dúvidas do que esclarecimentos a respeito da Bíblia. Por exemplo, tenho dúvidas a respeito dos judeus e outros povos não cristãos. No final, eles também serão considerados filhos de Deus? A Bíblia já respondeu, o Evangelho já respondeu. Falou, no final dos tempos, os judeus todos se converterão e terão uma missão especial no salvamento na salvação da espécie humana. Mas então isso quer dizer o seguinte, não é para você ficar espremendo o judeu para se converter, porque ele só vai se converter no fim dos tempos. Quer dizer, vai ser na véspera de acabar. Daí eles vão entender as coisas de um outro jeito. Né? Já disse, tem um humorista aqui, o Burt Prelutz, que falou, mas essa questão nossa com os cristãos é muito fácil de resolver, a gente espera o Messias chegar e pergunta para ele, você é o mesmo que já veio ou você é outro? É a coisa mais simples, né? E vai ser aí, vai ser com essa pergunta que eles vão ter a resposta. Então por que se preocupar com eles? Deixa for o Papa Bonifácio VIII, deixa o judeu no canto dele, fazendo o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Trate bem, proteja, tá certo? E, evidentemente, quando ele falar contra o cristianismo, você não aceita. Ponto. É só isso. São inúmeras questões, até questões infantis, como eu coloquei acima, e tenho certeza que muitos alunos do seu curso online de filosofia, como eu, gostariam de uma formação nessa área. Poderia ser um curso paralelo a este, porém pago. Sei que seu tempo é raro e o senhor tem muitas obrigações. Não pense em um curso longo, mas apenas uma introdução, uma explanação do que o senhor aprendeu e viu a estudar a religião. Bom, eu posso fazer um curso de filosofia da religião, que é outra coisa diferente. Quer dizer, eu posso filosofar não a partir dos textos, né? Não sou besta, porque daí estaria fazendo teologia. Mas eu posso filosofar a respeito, você, da história, da cultura religiosa, e posso filosofar a partir da minha própria experiência, que é o que eu sei. Isso não tem valor canônico, não tem valor doutrinal, não é doutrina da igreja, é apenas ideias do Olavo de Carvalho, né? Mas pode ser útil. Isso eu posso fazer. Agora, quando entro nesse negócio da religião, gente, presta atenção, cuidado, mas muito cuidado. Hoje em dia, isso é campo minado. E não me refiro somente, vamos dizer, a esse pessoal de esquerda, etc. Não, está tudo minado. Há muito tempo. Quer dizer, esse é o mundo da confusão. Então, eu acho que o que interessa da religião, vamos dizer, são aqueles ritos instituídos pelo próprio Deus que continuam válidos eternamente. O batismo, confissão, comunhão, isso aí sim. Agora, eu já expliquei para vocês, fuja de padre. Né? Fuja. Padre, isso aqui é um profissional. Padre é que nem mecânico de automóvel, entendeu? Você vai lá no mecânico de automóvel para ele consertar seu automóvel. Consertou seu automóvel, você pega e vai embora. Tá certo? Você não precisa ficar visitando na casa dele. Não, não precisa nada disso. Então, padre também. Padre, você está aqui para fazer o batismo, a confissão, a comunhão, e acabou, fez isso, tchau. Porque todos esses movimentos católicos que surgem, primeiro, muitas vezes esse pessoal tem um espírito partidário, vamos dizer, de arrebanhar gente. de concentrar poder, portanto, né? Isso aí só cria problema, gente. A minha experiência nessa área é uma coisa assim, é terrificante, terrificante. Agora, como tudo o que eu digo leva as pessoas para a igreja de algum modo, elas pensam que o meu objetivo é esse. Eu falo, não, meu objetivo não é esse. Estar na igreja é obrigação de todo mundo. Começa por aí. O que eu estou fazendo é uma outra coisa que, vamos dizer, vai além disso. O sujeito achou, todo o meu esforço foi para converter o sujeito catolicismo, falar, bom, então agora encontrei a religião, encontrei Deus, então agora não preciso mais do Olavo de Carvalho. Muito idiota pensa isso. Digo, não, meu filho, eu não fiz tudo isso para levar você para a igreja. Você já deveria estar lá há muito tempo. E daí nós íamos estar conversando sobre essas coisas aqui. Eu vou estar te ensinando algo mais. Daí o sujeito disse, ah, mas você acha que o seu ensino está acima da religião? Acima da sua religião está, meu filho. Então, mais ainda, nós sabemos quanto essas pessoas que lideram movimentos, como elas são, o ciúme intelectual que essa gente tem é assim uma coisa de é mortal. O cara fica roendo o pé da mesa. Tá? Então, se você entra em qualquer dessas coisas, você começa a decair intelectualmente. Né? Você começa a ter vamos dizer, uma espécie de hipersensibilidade que vai fazer você ficar mortalmente ofendido com qualquer coisa que eu fale. E assim por dentro. Você fica um idiota. Então, é o que eu digo. Você vai na igreja assim. Você batizou? Ah, está batizado. Ótimo. Se não batizou, vai lá batizar. Confesso comungo uma vez por ano. Não confesso comunga muito, não, porque se você vai toda hora na igreja, o padre vai ver que você está indo lá e já vai, ah, meu filho, você não quer entrar para a congregação mariana, ah, meu filho, você não quer entrar para a comunhão e libertação, ah, meu filho, você não quer entrar para o Leonardo de Cristo, ah, meu filho, você não quer entrar para a TFP, vai começar com essa coisa. Então, nada contra esses movimentos, que espero que progridam, porém, não com gente do estatuto intelectual que eu pretendo transmitir a vocês. Eles querem massa. Agora, é incrível que no Brasil as pessoas de formação universitária, que exercem a profissão universitária, chegam para você e dizem, ah, mas eu não quero ser intelectual. Eu digo, ah, não, Zé Mané. Então por que você não foi fazer uma profissão braçal? O que você acha que é estudo universitário? Qualquer pessoa que tem um estudo universitário, ela já está atuando na esfera intelectual, queira ou não. Você diz, eu tenho um diploma de física, mas eu não quero ser intelectual. Eu falo, ah, é? Do que você está falando? Veja, a profissão intelectual é aquilo que na Idade Média se chamava um clérigo. Todo mundo que sabe ler e escrever, você já está no clero. Não precisa ser ordenado padre para isso. Então, veja, por exemplo, o meu amigo Antônio Donato, que é o melhor instrutor religioso que eu já vi na minha vida, o santo homem, tá? Mas o Donato é santo mesmo, tá? Não tem a menor dúvida para mim. O Donato não é ordenado padre. Ele é o melhor padre que tem no Brasil e ele diz, eu não estou preparado para ser ordenado padre. Então quer dizer que Deus no céu já o ordenou mil vezes, deu da ordenação sacerdotal para ele todo dia, todo dia, todo dia. Então, agora, o Donato, ele não lidera um movimento. Ele não é um chefe de seita, entendeu? Ele é um professor de religião e o melhor que eu já vi. Então quer estudar? Estuda com o Donato, é. Mas vai te dar um trabalho desgraçado, entendeu? E olha, entre eu e o Donato, eu sou amigo do Donato faz 30 anos. Nunca teve a mais mínima divergência sobre nada. Nada, nada, nada, nada. Quer dizer, estou fazendo aqui o meu serviço, está fazendo lá, nós estamos indo, vamos dizer, para o mesmo lugar. Agora, se tu entrar em qualquer movimento, tu vai criar problema, né? Ah, se você quer mesmo um negócio de teologia, procura Antônio Donato Paulo Rosa. É o melhor do Brasil, se não o melhor do mundo. É o mais honesto, o mais bondoso, tá certo? Agora, ele é durão, meu filho, ele vai te dar muito trabalho para fazer. Então, aqui tem um sujeito que não é aluno do curso e mandou uma mensagem aqui para o seminário, quer dizer, o que me fez tomar a decisão de dizer, olha, o acesso ao fórum é restrito aos alunos, porque eu não estou aqui a fim de perder tempo. Né? E o sujeito, Kenner RC Terra, né? Manda a pergunta que você quer. Típico blefe, típica blefe provocador. Ouvi tua entrevista quando tu falava sobre religião, ecumenismo e revelação e cheguei à seguinte conclusão. É por isso que a filosofia da religião é aceita com reservas no espectro das ciências da religião. Por favor, professor, és um formador de opinião, então quando falares sobre religião, leia alguns cientistas da religião sérios para utilizares algum conceito que eles utilizam. Então, primeiro, que entrevista? Segundo, que cientistas? Né? Do que está falando? Então, isso aqui é evidente, isso é típico brasileiro, né? Essas coisas genéricas, não dá nome de nada, não diz o que está falando, e ele quer dar uma impressão, falar, ah, olá, eu não entendo nada de religião. Eu digo, ah, é, quem entende é você, Zé Mané. Né? Então, de quem está falando? Cite um cientista da religião, se exprimir, esse cara não conhece um. Né? Então, isso aqui é porcaria, é para esquecer. Outra coisa, os alunos bons começam pedindo desculpa por eventuais erros de gramática. Eles têm consciência gramatical. Eu já disse mil vezes, o sujeito que não é capaz de dominar a gramática da sua língua nunca vai ter ordem nenhuma nos seus pensamentos, vai ser sempre um primário. Então, ninguém é obrigado a chegar em estado de perfeição, mas eu vejo que todos os meus alunos, a qualidade das cartas que chegam aqui está melhorando dia a dia. Todo mundo está fazendo um esforço maravilhoso. Né? O número de erros de português diminui a olhos vistos. Mas esse aqui já vem e já comete todos de uma vez. Olha aqui. Da mesma forma que se irritas, tu se irritas. Ora. Sei que deu a filha da minha amiga Henriette, que uma vez chegou. Mãe, você precisa ver as coisas que aconteceu. Daí a mãe falou. As coisas que aconteceu, né, minha pessoa? Não, as coisas que aconteceu. É a gramática do rapaz aí, tá? Só que ela tinha 5 anos de idade. Ah, Manuel Gontijo, antes de tudo, desejo feliz Natal a você e sua família. Ah, Deus abençoe. A todos vocês, feliz Natal, próspero ano novo, Deus abençoe a todos sempre. Apreciei sua indicação para o aprimoramento da língua inglesa. Gostaria de aproveitar e pedir que o senhor indicasse uma boa gramática para o aprendizado da língua espanhola. E bons livros em espanhol, para uma melhor compreensão dessa língua. Bom, aí complica porque é o seguinte, eu jamais li uma gramática espanhola. Nunca. Eu nunca abri, eu não, eu nunca vi uma gramática espanhola. Nem assim a capa, de longe. Eu simplesmente comecei a ler autores espanhóis, me apaixonei por aquilo, li tudo que tinha para ler, literatura espanhola, né? Pío Baroja, Pérez de Ayala, Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, né? Antônio Machado, García Lorca, li tudo, tudo, tudo, tudo. Daí chegou um dia que eu tive que fazer uma conferência em espanhol e descobri que eu sabia falar espanhol. Falei, todo mundo disse, pô, mas tá perfeito. Onde você aprendeu? Eu falei, jamais aprendi. Né? Foi por impregnação. Se você... O espanhol tem essa gramática, ele é igual à da língua portuguesa, quase igual. As diferenças são pouquíssimas. As poucas diferenças você pega sozinho. Então você pode entrar direto na leitura e você vai se impregnar daquela língua sem precisar estudar a gramática. Olha que coisa maravilhosa. Se todas as línguas fossem assim, agora quero ver você aprender assim o alemão. É, quer dizer, você tem que ser gramático para ler alemão, né? Então, olha, posso indicar bons livros em espanhol. Então, você pega assim, lê toda a obra do Pío Baroja. Tudo, tudo, tudo que ele escreveu. É um escritor maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E escreve num espanhol assim tão tão simples que parece que nem é literário, é o truque dele. E depois, ler as poesias do Antônio Machado, que também o espanhol dele é muito simples, não tem grande dificuldade. E, sobretudo, ler Ortega y Gasset, que é o maior prosador da língua espanhola. Que é uma coisa assim que você começa a ler, você não consegue parar. E Benito Pérez Galdós também. Então tá aí, vamos dizer, esses são os autores que eu mais gosto. E que li muita coisa, mas muita coisa mesmo. Quando eu era bem jovem, nunca apagou. Alexandre Magno. Trabalho na área jurídica e leio seus textos há alguns anos. Essa leitura causou uma saudável desconfiança de tudo que se escreve sobre direito no Brasil. Um dos bons hábitos que adquiri foi pesquisar fontes estrangeiras. Hoje, porém, sinto falta de critérios de confiabilidade. Quer dizer, como posso saber que um autor sem referência anterior é idôneo exato de boa-fé? Bom, então, a primeira coisa é o seguinte. Não confie em ninguém com menos de 40 anos. Por quê? Porque esse campo do direito, ele foi, de uns tempos para cá, foi absolutamente infectado. Agora, se você quer uma boa indicação bibliográfica sobre tudo o que veio antes, você pegue a Filosofia do Direito, Giorgio Del Vecchio, cuja parte final é de ordem histórica. Ele te dá todas as indicações de maneira que você acompanha o desenvolvimento histórico da disciplina e, através da Filosofia do Direito, você chega na Ciência do Direito. Se quer uma introdução da Filosofia do Direito, leia Luiz Legaz y la Cambra. Legaz y la Cambra. É o mais perfeito que eu já vi. Ela está em espanhol. Não é tão difícil de ler assim. Luiz Legaz, Legaz, Legaz y la Cambra. Se procurar nos índices, você tem que procurar como Legaz, porque no espanhol o sobrenome que interessa é o primeiro, não o final. Quando você vê um sujeito falando assim, falando de Ortega e Gasset, fala, porque o Gasset diz isso assim, assim, você sabe que o sujeito é analfabeto em espanhol. Jamais se chama Ortega e Gasset de Gasset. É Ortega. Isso é pior do que xingar a mãe. Eu lembro o Rodrigo Constantino discutindo. Ele descobriu Ortega e Gasset lendo as minhas coisas. Ele, porque Gasset diz isso, Gasset daquilo. Só falta pensar que é duas pessoas, né? O Alessandro, não, isso é dito não somente por Ortega, mas também por Gasset. Fabrício Henrique, nos últimos dias venho notando minhas atitudes a fim de compará-las com as do verdadeiro filósofo, uma vez que o senhor já nos chamou assim. Entre outras coisas, percebi uma grave falha, a forma como eu me expresso. Ah, mas é assim que o senhor vira o escritor, percebendo que ele fala tudo errado. Penso que, ao passo que evoluo com o curso, devo também procurar meios de evoluir na forma de me comunicar. Sim, eu recomendo muito a leitura, por exemplo, do Herberto Salles. O Herberto Salles é um sujeito que ele... Quando eu conheci o Herberto Salles, eu tinha marcado uma entrevista com ele no saguão do Hotel Glória, no Rio de Janeiro. E chego lá, procurando, né? Eu nunca tinha visto ele. Tinha um velhinho, um lado, sentado num canto com um caderninho. Daí eu cheguei lá, perguntei, o senhor gosta do Herberto Salles? O que o senhor está fazendo aí? Ele disse, eu estou estudando. Estou estudando o quê? Ele estava com o livro do Marcel Proust, né? E cada vez que o Marcel Proust dizia uma coisa de um jeito engenhoso, ele copiava aquilo no português para achar um equivalente. O homem está treinando até os 80 anos de idade. Tá? E o objetivo dele é chegar a dizer as coisas com a mais extrema simplicidade que ele pudesse. Então, eu lembro assim, o tempo que ele perdeu não, ganhou, na verdade, tentando suprimir o maior número de vírgulas que ele pudesse. Esse pessoal bota muita vírgula e daí a gente engasga. Então, vamos ver onde que dá para tirar a vírgula sem criar confusão. E ele fica cortando vírgula. Outro exercício que ele fez. Deixa eu ver quantas vezes a repetição de uma palavra dá um efeito bom, ou quantas vezes fica ruim. Por exemplo, você usou que, vamos dizer, geralmente ensina a não repetir palavras, né, na redação. Por isso ele fala, bom, deixa eu ver onde a repetição dá certo ou não dá. E ficava treinando essas coisas. Até os 80 anos, até morrer. E quando eu li o diário dele, que ele chamava de subsidiário, aquilo eu não queria que o livro acabasse. Ele não estava falando de coisas importantes, mas tudo era dito com uma tamanha precisão, né? Tamanha limpidez, que eu falo, pô, eu queria que esse livro tivesse 20 mil páginas, que nunca acabasse a coisa, né? Infelizmente acabou. Então, esse aí é um professor de idioma. Ele começou, no primeiro livro dele, primeiro romance dele, Cascalho, eu acho que eu já mencionei isso aqui. Esse livro se passa numa região da Bahia onde havia mineração de diamante. Então, ele foi naquela região, aliás, ele morava lá, e ele começou a anotar o vocabulário das pessoas. E ele fez todo o livro na língua daquela região. Quer dizer, incorporou uma série de palavras à língua portuguesa. Né? Daí mandou para o Aurélio Buarque de Holanda, que botou tudo no dicionário dele. Daí depois ele fez um outro romance e falou: não, agora eu vou mudar tudo. Agora eu vou fazer aqui um negócio que só usa palavras portuguesas consagradas. E ele fez os Dados Biográficos do Finado Marcelino, que é uma obra-prima, né? Só em palavras assim, estritas, já consagradas, né? Depois fez um outro livro que chama Os Pareceres do Tempo, em que ele pegou toda a linguagem do século XVIII. Todas as construções do século XVIII, termos do século XVIII. Então, o Otto Maria Carpo disse que ele, dos escritores brasileiros, é o que tinha mais consciência literária. Consciência de artista, né? E acho que tem até razão. Então, é sempre bom ler o Herberto. É, penso que, ao passo que evoluiu com o Bruno, sei que o senhor nos exige um voto de silêncio que diz respeito a opinar publicamente. Não, não é um voto de silêncio. É um voto de abstinência em matéria de opiniões. Não é emitir sobre. Não tenha opiniões. Não tenha opiniões sobre nada. Você, às vezes, pode até participar de uma discussão, qualquer coisa, moderadamente, com muito cuidado. Porque a gente, quando é jovem, a gente diz muita besteira. Eu, quando leio as coisas que eu escrevi quando tinha 20 anos, eu fico horrorizado. Né? Graças a Deus, eu tive a prudência de não publicar nenhum livro antes dos 40 e 45, 48. 48. Né? Então, eu poupei a humanidade, né, os meus escritos de juventude. Olha que sujeito benemérito. Só por isso eu mereci um prêmio. Você não publicou nenhum livro, maravilha. Aqui, né? Merecia uma bolsa do Estado, né? Por não ter publicado nada. É, não é nesse aspecto que pretendo evoluir, mas sim no que diz respeito a saber como expor as ideias de forma clara e organizada em público, em reuniões para a família, etc. Muito bem. No Brasil, nós temos uma certa precariedade da bibliografia nesse gênero expositivo. Na área narrativa, poética, nós temos coisas fabulosas. Mas o nosso, por exemplo, sempre poucos filósofos, o maior filósofo que tem. Era péssimo em matéria de exposição, por quê? Não porque ele não soubesse escrever, mas porque tudo que ele fez foi um prazo comprimido de 16 anos e ele gravou tudo. Cada 3 meses saiu um livro novo e aquilo era transcrito, cheio de erros, e foi publicado assim mesmo. Tá entendendo? Então, literariamente, aquilo é um desastre como nunca houve. Então, você vai ter que pegar muita coisa em língua estrangeira. Então, eu sugiro a leitura desses grandes ensaístas e debatedores de ideia que não chegam a ser filósofos, são polemistas, como Léon Blois, William Hazlitt, Matthew Arnold. Né? Na França tem um monte desses escritores. Aliás, esse é o gênero literário francês por excelência, quer dizer, o jornalismo de ideias, debate que não chega a ser um debate no nível filosoficamente exigente, mas que é de alto nível cultural. Né? São pessoas que estão apenas dando a sua opinião e argumentando, por assim dizer, retoricamente. Mas todos fazem muito, muito bem. Né? Por exemplo, recentemente, eu sempre tinha ouvido falar de um livro chamado Défense de l'Occident, de Henri Matisse, mas é um livro do qual todo mundo fala mal. Né? Fala mal porque é um conservador, só por isso, né? Quando eu fui ler, falei, mas meu Deus, que coisa bem feita, coisa clara, né? O próprio Charles Maurras escreveu L'Avenir de l'Intelligence, um livro com o qual eu não concordo, mas é que ele está tão bem escrito, tem nobreza, entendeu? Na Inglaterra, aqui nos Estados Unidos, tem um monte. Aliás, a leitura desses comentaristas de mídia aqui é uma coisa de fazer a gente querer enfiar a cabeça na privada, entendeu? E puxar a descarga, se não for rejeitado pelo próprio Cocosta, entendeu? Porque é tão alto nível, tão bem escrito. Por exemplo, eu leio sempre um artigo de uma senhora chamada Mona Sharon. Cada um é um primor. Esse pessoal estudou a língua inglesa profundamente, eles amam a língua inglesa, entendeu? E é isso que falta no Brasil, a pessoa não tem amor pela língua. A língua assim, é uma coisa para fazer o que eles quiserem, sai como sair, não pode mais fazer isso. Só, veja, se nós que estamos nesse curso, se nós restaurarmos o senso da forma da língua portuguesa, vamos supor que, né, de todos os alunos que tem aqui, vamos supor que daqui 10 ou 20 anos, todos escrevam, publiquem livros, escrevam em jornal, escrevam em revista de cultura, etc, etc. Só de a gente restaurar o senso da forma da língua portuguesa, nós já teremos feito uma obra salvadora. Porque onde não existe a linguagem formal, não tem debate de ideias, não tem nem ideia. Só tem, vamos dizer, impressões corporais. Então, é urros, gemidos, né, gritos, ai, me dói, seu filho disso. É só isso que sai. Entendeu? Não é que nem o meu palavrão é feito, vamos dizer, para enunciar uma conclusão já provada. Quando eu chamo o cara, filho disso, quer dizer, aqui, ficar aqui foto de sua mãe no bordel, está provado, portanto. É outra coisa. Quer dizer, ele nunca é um substitutivo do argumento, ele é um reforço retórico merecido. E, aliás, o pessoal esquece o seguinte: comecei a xingar pessoas em 2007. Hã? Antes disso, meus filhos, eu fui o brasileiro mais caluniado, difamado e xingado de todos os tempos. Hã? Eu fui xingado de tudo quanto é nome por milhares de pessoas. Agora, depois eu falo um palavrão, todo mundo. E o pior é que eu já vi muita gente. Né? Aí eu falava, olha, tem uns caras aí escrevendo, olha o que eles escreveram aí, meu respeito. Falam da minha mãe, da minha mulher, da minha filha. Né? Diz que eu sou contrabandista, viado, traficante, enfim, vendo tudo. Né? Eles me xingam de tudo. E daí o cara fala, ah, mas você liga para isso? Né? E daí, quando eu digo um palavrão, você fala, ah, estou chocado, como é que você diz uma coisa dessa? Eu digo, mas olha, mas... Eu dou graças a Deus estar longe do Brasil, porque isso é um hospício mesmo, entendeu? Professor, posso fazer um parênteses a respeito da língua portuguesa? Pode, tem uma observação aqui. A língua portuguesa, fale alto. A língua portuguesa, portuguesa, não a língua portuguesa falada no Brasil, a língua portuguesa mesmo que veio de Portugal, aquela que tem que ser comentada. Acontece que em Portugal eles conservam o senso da língua. Os portugueses escrevem 1 bilhão de vezes melhor do que o Brasil. Quem é o melhor articulista do Brasil? João Pereira Coutinho, porque é português. É? Então, ele escreve no português maravilhoso. Os outros não. Mesmo os melhores não chegam a ter aquela força de expressividade dele, porque ele tem o treino disso. Então, os portugueses honram a camiseta, eles adoram a sua língua. O brasileiro não. O brasileiro quer falar... É língua de criança, de bebê de colo, tá entendendo? Vamos lá. Daí ele continua. Tenho grande dificuldade em falar em público. Sabendo disso, forcei-me a apresentar artigos em diversos seminários relacionados à minha profissão, a fim de vencer essa dificuldade. Por isso, sei pouco a você. Mas você está indo muito bem, ô Fabrício. Está indo muito bem. Você escreve muito bem. Está aqui, está tudo muito claro. Né? Quanto a falar em público, existe um livro do Mortimer Adler, agora esqueci o título, que chama exatamente sobre isso, como conversar, como ouvir e como responder. Eu não lembro o título, eu vou ver e depois te indico, tá bom? Olá, Diego da Silva, poderia me indicar um livro que explique o que é a África atualmente? No centro das discussões sobre câmbio climático e financiamento a nações pobres, sempre está a África. Mas o que realmente é a cultura, a política e a evolução histórica desse continente? Tenho dois autores para te indicar que são os melhores que tem. O primeiro chama-se Bernard Lugan, L-U-G-A-N. Você escreveu um monte de livros de história da África, do qual eu não tenho o principal, que é justamente a história da África, um negócio de volume de 1.500 páginas. Mas tem vários outros, e a gente já vê a força do sujeito. Eu acho que é quem mais entende de África. Né? E o segundo é um livro sobre um assunto específico, que é o livro sobre a escravidão na África, sobretudo a escravidão muçulmana. O autor chama-se Tidiane Ndiaye. Ndiaye é N apóstrofe, apóstrofo D I A Y E. Eita nome, Ndiaye. Espera aí, vou escrever aqui. E o livro chama-se Le Génocide Voilé, o genocídio velado. Também existe no Brasil uma grande obra, que é a do Alberto da Costa e Silva, sobre a história da escravidão. O primeiro volume chama-se A Espada e a Lança. Eu acho que ele está no terceiro volume já. Isto é uma obra-prima de história e obra-prima de língua portuguesa. É desses livros assim que dá gosto, entendeu? Quer dizer, um dos poucos livros que dá gosto de você nascer no Brasil é esse. É. Oi. Qual que é? How to Speak, How to Listen, do Mortimer Adler. Não percam isso. Mortimer Adler, tudo que ele fez é sempre interessante, sempre útil. Né? Mas nesse caso específico, esse eu recomendo muito. Guilherme. Professor, várias vezes o senhor citou a frase do Gés de Anote, segundo a qual a filosofia é estudo de textos. Lembro, contudo, que no primeiro O Imbecil Coletivo, o senhor disse que, apesar dos pesares, o professor Gés de Anote é filósofo. Como pode isso? Mudou o senhor sua opinião sobre o professor Janotti? Mudou seu conceito de filósofo desde aquele artigo? Ou fui eu que perdi essa parte do filme? Bom, não é nada disso. Acontece apenas que o uso da mesma palavra em contextos diferentes implica pesos diferentes. Né? Quer dizer, o Janotti, eu considero um filósofo, diz que ele é um sujeito que ele realmente procura filosofar. E procura filosofar não sempre desde texto, mas desde a realidade. Ele faz o possível. Né? Então, quando ele diz que é um filósofo municipal, ele está exagerando. Ele é, no máximo, um filósofo distrital. Tá certo? Mas ele está tentando fazer filosofia. Ele não pode negar isso aqui. Né? Ele não atende ao requisito porque não tem cabeça para isso. Mas que ele está tentando, tá. E que, às vezes, ele... às vezes, ele mostra realmente uma grande honestidade nesse esforço. Dentro do que é possível de honestidade na USP. Alexandre Costa. Bom dia, professor. Tudo bem? As aulas estão ainda melhores. Graças a Deus. Tenho um pedido a fazer. Sempre que o senhor destaca as qualidades das grandes obras literárias da humanidade, dos grandes escritores, fornece preciosas ferramentas para a compreensão da leitura que tenho feito. Noto pelo seminário que vários alunos têm interesse em compreender e produzir literatura. O senhor poderia abordar em aula a questão do ofício de escrever relevantes obras de ficção? Bom, este assunto é realmente importante e eu pretendo consagrar algumas aulas a isso, né, antes do término dessa primeira rodada. Não é isso? Quer dizer, se entre os nossos alunos tem várias vocações literárias, meu filho, eu farei qualquer coisa para que você progrida neste negócio. Qualquer coisa, porque isso é muito importante. Você veja. A vida brasileira dos últimos 50 anos não tem documentação literária. Tem nada. Se você pegar, vamos dizer, as transformações que a sociedade brasileira passou, falou, ninguém documentou. O que o pessoal documentou foi o seguinte, a experiência de um grupinho pequenininho, que é o grupinho dos esquerdistas, terroristas, então eles não param de escrever sobre isso, é tudo de péssima qualidade e é só choradeira deles. Para quê? Isso aqui é para obter indenização. Então você só conhece a história por esse lado e a história da experiência daquele grupo. O restante do país é como se não existisse. Não é isso? Então aqui mesmo eu estava comentando que nos Estados Unidos você tem, por exemplo, cada bairro que você tem uma bibliografia imensa sobre a história do bairro, está tudo documentado. Então, quer dizer, é a memória popular que está ali. No Brasil tudo apaga, o pessoal não sabe. Por exemplo, você conhece alguma obra que tenha documentado a mudança do cenário físico da cidade de São Paulo? Então, vocês façam a seguinte experiência: vocês peguem fotos de São Paulo nos anos 40, 50. Veja como eram os edifícios, o formato das ruas, como as pessoas andavam vestidas. Né? E depois vejam hoje. Isso não aconteceu do dia para a noite. Quer dizer, houve uma lenta deterioração e perda da forma do espaço físico. De repente você vivia numa cidade, de repente você vive fazendo um caos estético assim, medonho, um pesadelo. Ao mesmo tempo que aumentava a riqueza da cidade. Outro dia alguém me mandou uma série de slides sobre São Paulo. São Paulo é a que tem mais carros importados da marca tal. São Paulo é a que tem mais restaurantes não sei do que. Nós estamos ganhando um monte de dinheiro, nós estamos felizes pra caramba. Quando você vai ver, tudo isso está escondido em certos lugares. E com aquela coisa da burguesia brasileira, que ela sempre foge. Quando a cidade deteriora, ela, em vez de lutar para conservar a sociedade, ela foge e deixa estragar. Ela deixa estragar o que ela mesma construiu. Não é isso? Quer dizer, é evidente que é uma classe absolutamente imediatista, dinheirista, certo? Que não tem, mas é o menor amor pelo espaço onde vive, pela sua cidade. Não é isso? Eu me lembro uma vez ter lido uma coisa sobre Benedetto Croce, que diziam que o Benedetto Croce conhecia cada pedra das ruas de Nápoles. Ele amava a cidade, ele sabia tudo da cidade, né? Tô falando, no Brasil, você encontra uma pessoa que tenha esse amor. E se tiver, vai ser um amor triste, porque vai ver o objeto do amor dele morrendo todo dia, como eu vi. Eu adorava a cidade de São Paulo, achava bonito aquilo, o centro da cidade, né? Então, a Praça da Sé, um primor de arquitetura de estilo francês, tá? Os caras destruíram tudo. Nada disso foi documentado. A própria destruição da cultura superior não foi documentada. Quem vai contar essas histórias? Você precisa primeiro contar essas histórias em ficção, para que depois, para que isso oriente os historiadores, né? O romancista sempre chega antes dos historiadores. Então, por exemplo, para surgir uma história do movimento revolucionário russo, só surgiu no século XX. Mas antes disso, você já tinha o Dostoiévski. Quer dizer, ele sintetizou certos símbolos que daí fecundam a cabeça dos historiadores e sugerem a eles até assuntos e meios de investigação. Então, lembra da frase do Hugo von Hofmannsthal: nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura. Então, sem dúvida, eu darei mais dicas sobre isso e farei o que for preciso para que vocês avancem nesse negócio. Dime Cop dos Santos. Um, gostaria apenas de uma dica do senhor sobre duas leituras. A leitura e a compreensão do livro Elencos Sofísticos de Aristóteles ajuda a compreender a leitura do Trivium? Sim, porém, Elencos Sofísticos é um dos últimos livros a ser lido, porque é, vamos dizer, um complemento do Organon, né? O que você tem que fazer é o seguinte: tem que ler primeiro a poética, depois a retórica, depois os tópicos, que é o livro da dialética. Daí você tem que parar. Antes de você passar para os analíticos, que são os livros da lógica, você tem que ler o livro das categorias e da interpretação. E daí entrar no, no, na, nos analíticos e depois os elencos sofísticos. Então, existe uma tradução portuguesa muito boa disso, feita pelo Gessé Pinharanda Gomes, que é o grande erudito aristotélico português. Então, eu acho que é por aí. Elenco sofístico direto vai dar muito sofrimento, né? E talvez renda pouco. Se você lê isso pela ordem, subindo, até comparei isso, essa teoria do discurso, uma árvore, onde a poética, né? Diz Aristóteles que a poética atua, a poesia atua fisicamente em você, né? Então, a poética forma a raiz, a retórica forma o tronco, a dialética, os ramos e a lógica, as conclusões finais, as folhas e frutos, né? Segundo, gostaria de saber se aquele pequeno livro do Jacques Maritain, Significado do Ateísmo Contemporâneo, acrescenta alguma informação relevante sobre o que o senhor falou sobre ateísmo. Eu não li esse livro, tá certo? Eu li bastante coisa do Jacques Maritain. Não acho que seja um grande filósofo, né? Sobretudo dentro da escolástica. É o grande filósofo escolástico. Mas isso é uma injustiça brutal, brutal com outros, né? No meio escolástico teve uma figura chamada André Marc, Marc, M-R-A-C, que escreveu só obras-primas. Cada uma é uma obra-prima. A começar por Psicologia Reflexiva. São livros dificílimos de ler, mas é uma muito séria. Você tem o Padre Sertianges, né, que, além disso, é um escritor maravilhoso. Você tem o Joseph Maréchal, cujo livro, Ponto de Partida da Metafísica, nós vamos usar aqui. Eu estou traduzindo esse livro para que a gente use aqui. Já usamos um pedaço, vamos usar mais. E tem uma série de gênios. Agora, o Maritain fez besteira na vida, meu Deus do céu. Eu não entendo essa dor. O Maritain era assim, um líder de um movimento. Então ele pegou a popularidade, fazia discípulo por toda parte, etc, etc. Sempre muito bem escorado na mídia. Então adquiriu uma fama desproporcional com a sua verdadeira força. E quando você vê depois a responsabilidade que ele teve em todo esse desvio da igreja para a esquerda, você fala, bom, mas é que pelos frutos conhecereis. Então eu não li esse livro, mas em geral eu não presto mais a mínima atenção na obra do Maritain. Mais, não presto mais. Eu, quando leio, eu lembro sempre aquilo que Ananda Kumaraswamy dizia. Ele disse duas palavras sobre o Maritain. Ridiculous Maritain. Ponto. Acho que tinha toda a razão. Bernardo Camargo. Essa oposição interpretativa dos símbolos que você mencionou no início da aula tem a ver com a tensão inerente a eles. Eles só podem ser entendidos dialeticamente. Batata. Sim. Porque um símbolo é uma analogia. Uma analogia é uma mistura de semelhanças e diferenças. É quando você pega... Por isso que esses símbolos exprimem ou uma primeira impressão de algo que você não entendeu ainda, ou exprime no grau mais alto de exatidão possível algo que não pode ser dito literalmente por ser muito elevado ou complexo. Então, o símbolo sempre tem essa dualidade de semelhança e diferença. E entre a semelhança e a diferença, você tem uma série de gradações. Tá certo? E também, por esse aspecto opositivo de semelhança e diferença, é que o símbolo sempre tem que ser interpretado no sentido direto ou inverso. Por exemplo, que é uma boa coisa para o estudo dos símbolos, você pega o livro do Louis Charbonneau-Lassay, já mencionei aqui, que chama Le Bestiaire du Christ, em que ele desenhou os vários animais que nas igrejas da Idade Média, na França, representavam o Cristo. E ele mostra que, frequentemente, um mesmo animal pode representar o Cristo ou pode representar o demônio, conforme visto por um lado, conforme visto por outro. Você está entendendo? Então, como por exemplo, o leão às vezes representa o Cristo, às vezes, né, a Bíblia menciona o leão como o inimigo. Que vai lá comer os seus filhinhos, essa coisa toda. Dois, será que o Zubiri não estava tentando uma abordagem similar ao do Boutroux, dizendo que em certos níveis do ser, as interferências contingenciais são mais presentes do que em níveis mais excelsos no ser humano? Bom, é possível que ele faça isso, mas isso, como diria Groucho Marx, isso não melhora em nada a sua situação. Ele é gerente do hotel, ele de repente irrompe dentro do quarto do hotel, está lá o sujeito com a mulher, pô, você aí, essa mulher, você acha que isso aqui é casa de Maria Joana? Daí o cara fala, mas essa é minha mulher. Daí ele diz, mas isso não melhora em nada a sua situação. Então, aqui também, isso não melhora em nada a situação do Zubiri. Por quê? Os fatores contingenciais, ainda que eles pudessem ser os mais atuantes nos níveis mais baixos da realidade, eles têm que se juntar de uma maneira que seja harmônica com a forma final a ser atingida, porque senão não vai funcionar. Então, é a forma final que o Aristóteles se refere como forma do corpo. Forma não quer dizer forma externa, quer dizer fórmula. É a fórmula do ser humano inteiro. É isso? Então, é por isso que existe alguma relação digamos, entra a forma no sentido, não no sentido aristotélico, mas no sentido plástico, visual, entre forma e caráter. Se é possível você deduzir algo da personalidade da pessoa a partir dos seus traços fisionômicos, sem dúvida é, não com precisão absoluta, mas é porque existe alguma relação entre, vamos dizer, esta formação a partir do plasma germinal e o que o sujeito vai ser quando ele crescer. É uma relação misteriosa, mas se nós admitimos que existe, que a individualidade tem uma forma real, então essa forma abrange todos os capítulos da sua existência e todas as etapas da sua formação. Não sabemos como isso se articula. Qual é a articulação entre essa forma integral da pessoa e a sua formação embrionária? Nós não sabemos. Sabemos qual é a relação tensional. Não é uma coisa assim puramente lógica, porque na sua formação embrionária, na sua geração, já interferem inúmeros elementos hereditários que se integrarão na sua personalidade de maneiras diversas. Mais ainda, cuja integração na sua personalidade pode variar conforme a época da sua existência. É o negócio do zonde, pega os vários impulsos herdados, como sendo um palco giratório. Durante uma certa época, um certo impulso está na frente. Depois, ele é superado por um outro, e por outro, e por outro, e por outro, por outro. Sem contar o fato de que a própria educação, como dizia o Zondi, socializa os instintos e depois os humaniza. Quer dizer que certos instintos que estão em estado bruto, eles podem ser integrados em conjuntos maiores, mas para isso eles têm que ser harmônicos com esses conjuntos maiores. Ou como dizia Santo Agostinho, quando ele diz que as virtudes são feitas da mesma matéria dos vícios. Se essa matéria não fosse compatível com a forma de vício, a forma de virtude, não poderia ser nenhuma coisa nem outra. Não é isto? Então, vamos dizer, quando fala alma, digo a forma final, integral, abrangendo tudo que veio desde o início. E a relação entre uma coisa e outra, a relação entre a forma final e as causas eficientes, eu digo, é uma coisa enormemente complicada. Não se pode dizer, como o Zubiri, que a alma inteira está dada no plasma germinal. Isso é uma frase mais absurda que eu vi na minha vida. Porque é a mesma coisa que dizer que tudo, absolutamente tudo que você faz, é genético. Então, esse trecho do Zubiri é realmente a gente puxar a orelha. Isso não se fala, doutor. Que mancada, hein? Estou eu aqui dizendo que o senhor é grande filósofo, o senhor vem com um negócio desse? Para eu fazer o pagamico? Esta frase é absurda em si, independente do resto do raciocínio dele. Não pode estar dada toda a alma. É isso? Mas o que está dado ali tem que ser compatível com a forma final da alma. Senão não é. Ou seja, mesmo com o benefício da dúvida, olha, ferrou, meu filho. Isso aí é mico mesmo, não tem jeito. Anônimo. Eu tenho aluno anônimo? Ei, quem é você? Como tenho de fazer e proceder para conseguir fazer uma interpretação simbólica de um texto filosófico para, como o senhor disse, só depois fazer a interpretação literal? Bem, eu não disse interpretação simbólica, eu disse entendimento simbólico. E eu já expliquei como se faz isso. É você se deixar impressionar no nível da imaginação. E deixar a sua imaginação trabalhar em cima. É só isso. Não é interpretação simbólica, não. Símbolos não se interpretam. Você deixa que os símbolos falem. E sabendo que aquilo que eles disseram para você não é todo o sentido que está lá. São só o que eles falaram para você. Para um outro, ele pode falar outra coisa, e outro, e outro, e outro. Todas essas coisas que falar para todas as pessoas, em princípio, são harmônicas, a não ser que haja, vamos dizer, um viés subjetivo individual que torça aquilo. Mas, vamos dizer, uma interpretação pressuporia, vamos dizer, um só nível e uma só direção de interpretação. Agora, você veja que até a interpretação simples de obras de arte nunca termina. Elas têm dimensões, dimensões, dimensões. Agora você imagina, por exemplo, da Bíblia. Então, esta multiplicidade de interpretações mostra a verdadeira natureza dos símbolos como matrizes de intelecções possíveis. Por isso, eles não podem ser interpretados em si mesmos. Qualquer interpretação que você tire deles é apenas mais uma interpretação. Curioso, todas as interpretações que forem dadas, se forem bem feitas, elas são articuláveis entre si. Como vários níveis ou planos de interpretação. Mas isto mostra, ao mesmo tempo, que interpretá-los não é a coisa mais certa. Você tem que deixar que eles se impregnem em você, como diz Aristóteles, dos ritos de mistérios. Eles nada ensinam, nada dizem, mas eles deixam em você uma profunda impressão. Esta impressão vai depois proliferar em intuições ou intelectuais. Está entendendo? Álvaro Antônio Prazeres da Costa. Olha, estou quase conseguindo. Tem mais aí? Não? Ah, bom. Olha, pela primeira vez estou conseguindo responder todas. Álvaro Antônio Prazeres da Costa. Tem uma dúvida que sempre volta nos meus estudos. Eu estudei bem o seu texto, o que é a psique, e percebo que o senhor buscou um conceito de psique que não passou necessariamente pelo conceito de alma. Mas sempre vejo muitas pessoas tomando psique como sinônimo de alma, e percebo que elas estão aprisionadas numa redoma de ambiguidade filosófica. Minha pergunta é, psique e alma são a mesma coisa? Muito bem. Nesta apostila em particular, o que é a psique, eu estava tentando estudar a psique como objeto de uma ciência existente, a psicologia. Eu estou falando da psique dos psicólogos, a psique tal como eles a entendem. Se esta ciência chamada psicologia tem um objeto por trás da imensa variedade do que os vários psicólogos dizem a respeito, variedade que vai desde o Jung, que diz que tudo é psíquico, até o Skinner, que diz que não existe psique, né? Se esta ciência tem algum objeto, qual é esse objeto? Então, note bem, a psique definida como objeto da psicologia é uma coisa. Agora, o que é psique em si mesma, e se ela é a mesma coisa que a alma, digo, esse é outro problema que eu não poderia jamais resolver pelo método que eu adotei ali, que é um método fenomenológico de buscar qual é a essência subentendida por trás de tudo que essas pessoas estão dizendo, dessas coisas tão desencontradas que as pessoas estão dizendo. Então, daí, primeira coisa, todos aceitam que um treco chamado psique, tá certo? É causa de alguma coisa. Quando você diz que não existe psique, como Skinner, ele está falando de uma outra coisa, que são reflexos condicionados, que são causa de alguma coisa. Então, mesmo não existindo em si, a psique é estudada em psicologia como causa de atos humanos. É muito simples isso, né? Então, de cara, todos admitem que esse fator X, que eles chamam psique, é causa de alguma coisa. Seja a psique constituída de tudo que existe, como diz Jung, né? Ou seja apenas um nome que você deu aos reflexos condicionados, como pretende o Skinner. Dito isto, segunda etapa. No que essa causa se diferencia de outras causas possíveis? Não é isso? Foi só isso que eu fiz nesse estudo. Com isso, eu não respondi o que é a psique em si mesma, mas apenas a psique tal como a psicologia a estuda. Claro que há outras dimensões da psique que a psicologia não estuda. As dimensões, vamos dizer, propriamente espirituais ou religiosas, então isso aí escapa da psicologia. Então, eu não tive a pretensão de estudar, vamos dizer, a psique em si e dizer se ela é alma ou não. Nem podemos fazer isto porque aí nós dependemos do uso que os vários autores fazem dos dois termos. E esses usos são infinitamente variados. Então, vamos dizer, para responder esta pergunta, eu precisaria ter a minha própria teoria da alma, que eu não tenho nenhuma. Está entendendo? Então, pergunta interessantíssima, mas que ficará sem resposta. Né? Então, exceto se por resposta você aceitar essa. A psique, no sentido em que eu estudei nessa apostila, não é a psique em si, e portanto não é a alma, né? É apenas a psique tal como os psicólogos a entendem. Clóvis Barbosa Neto. Antes de mais nada, Feliz Natal e próspero ano novo. Para você também e para todos vocês. Aproveitando o espírito de caridade que anima essas épocas, quero fazer-lhe um humilde pedido, se bem que não tão humilde assim. E tenho boas razões para crer que também é do interesse de todos. Não sendo demasiado incômodo, seria possível o senhor ministrar uma aula para o curso ou para o seminário a respeito da noção de símbolo? Eu vou fazer isto. Isso aí já está no programa. Você diz, ó, a teoria da alma não tem, a teoria do símbolo eu tenho. E, então essa eu posso puxar aqui. Eu só estou aguardando o momento certo. O assunto me parece complexíssimo e alguma informação sobre ele facilitaria. Então, eu acerto a literatura de ficção, sobretudo do gênero épico. Não tem a menor dúvida que isso está no programa. Isso, inclusive, já foi dado em outros cursos anteriores, bem antigos, no Rio de Janeiro. E para isso eu tenho alguma coisa aqui. Fazendo. Eu parto dos estudos sobre simbolismo já existentes. Aproveito o que eles têm, várias abordagens psíquicas, várias abordagens possíveis do problema do símbolo, como a abordagem do Ernest Cassirer, do Gaston Bachelard, de todo esse pessoal da escola tradicionalista, René Guénon, Schuon, etc. Tudo. E digo, bom, vamos ver o que nós podemos fazer com isso. E se nós podemos articular isso aí e obter algo a mais. Então, quando você ajunta você vê que todos esses também têm algo em comum. Tá certo? E o que eles têm em comum é sempre tentar reduzir o símbolo a alguma outra coisa. Todos fazem isso, né? E eu vi que isso aí não bastava, que precisava fazer um algo mais. E este algo mais foi a teoria que eu chamei do círculo de latência. Que, bom, não vai dar para explicar o círculo de latência agora, mas prometo que um dia explico e acho que isto vai botar ordem nessa questão do símbolo. Então, este curso também é a oportunidade de eu explicar melhor coisas que antes eu expliquei muito mal, ou que expliquei não tão bem quanto desejaria. Nós vamos fazer isso. Então, Clóvis, fique tranquilo que logo virá isso aí, tá bom? Não tem mais pergunta? Então é isso. Olha, neste fim de ano, o nosso curso prosseguirá imperturbavelmente. Por quê? A próxima aula é o quê? Dia 26. Dia 26 não é Natal, não vem me enganar com isso, né? Natal você será na véspera, que é 24, e no dia que é 25, né? Então, no dia 26, eu espero que a sua ressaca tenha passado. Tá certo? Então, nós vamos estudar direitinho no dia 26. E depois, no dia 2. Então, que eu saiba, o dia 2 se festeja na passagem do ano, né? Meia-noite de 31 para 1. Não é isso? Estou enganado? Então, no dia 2, você já está recuperado, né? De toda a orgia. Tá entendendo? Isso é uma festa. No Natal, o pessoal já bebe para caramba. Agora, não. Ano novo é beber e outras coisas. Então, você vai emergir lá das suas mundanidades, caindo pelas tabelas, mas no dia 2 eu espero que você já tenha recuperado. Então, eu sou absolutamente indiferente a esses requisitos, né, mundanos. Ah, mas eu tenho que passear com a minha família, etc, etc. E por que tem? E se você quiser, manda a família ficar quieta. Quando reclama para mim, fala, você é responsável pelo pai que você tem. O único que tem é esse. Então, trate-se de conformar com isso. Ame-o ou deixe-o. Eles sempre escolheram amar, jamais me deixaram. Você também, pare de lisonjear a família, né? Pare de tentar seduzir a família com benefícios, agradinhos, etc. Seja sempre bom, justo e generoso para sua família. Não tente conquistar o amor dela. O amor dela é a obrigação que ela tem. Parta do princípio que eles te amam. E haja como se eles te amassem. Aí eles vão te amar. Agora, se você tenta seduzir, você se põe numa situação inferior, né? Igual, quer dizer que precisa amar você precisa, né, dar tantos passeios, dar tantos brinquedos, levar o cara para Disneyland, etc. Isso custa muito dinheiro, pô. Amor filial, a troco de tudo isso, quer não, né? Isso aí é o contrário do amor filial, gente. Então, não dê muita moleza, não. Então, quer dizer, o nosso curso, houve alguns apelos, né? Poucos, né? Aqui a gente parasse tudo, não serão atendidos. Aqui nós somos maus e implacáveis. Então, as aulas continuam normalmente. Então, bom Natal para todos vocês, que Deus abençoe, que esteja sempre do seu lado. Né? E vou passar de ano, eu digo depois. Então, por hoje é só.